Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Junte-se a nós! Curitiba, Paraná. Saída dia 18 de novembro. Retorno dia 20 de novembro. Viagem em um ônibus super confortável. DD Marco Polo da Isla Tour. Informações e reservas. 981946424. 981946424. Pagamento em até 3 vezes a partir de setembro. Uma realização Wanderson. Junte-se a nós. Curitiba, Paraná. Eu acho sensacional, eu acho muito inteligente. Porque você está falando com uma camada muito grande de pessoas, você está falando com aficionados e apaixonados, e você está falando com o setor que é quem carrega esse Brasil nas costas, em cima de pneus e rodas. Então, inteligente a iniciativa, parabéns, acho excepcional. Boa noite, meus amigos. Você ouviu César Wiani falando o que ele acha da Rádio Ônibus. Se você pode também enviar sua opinião. Ao vivo, excepcionalmente nesta sexta-feira. Geralmente eu estou ao vivo na parte da manhã, mas hoje foi necessário trocar o horário devido ao nosso trabalho. Estou chegando junto com você através da primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo, levando informação, entretenimento, levando música, discutindo vários assuntos em relação aos direitos, deveres no trânsito. Tem mudança novamente, já tem coisa nova chegando por aí. Vou pedir ajuda dos meus amigos especialistas no assunto. A Mércia Gomes, que é do Direito do Trânsito, ou a Márcia Pontes também, são convidados a participar, os amigos, na parte burocrática, na parte das questões de direito relacionada ao trânsito. Esse pessoal sempre nos ajuda, sempre que possível aqui. Você pode participar com a gente também, comentando os assuntos que a gente vai discutindo aqui ao longo de todo o nosso programa. Lembrando que quem ouve pode também ganhar presentes. Isso é muito legal também, não é? E já tem amigos que já foram nossos convidados para ir ao teatro nesse final de semana. Tem peça teatral estreando em São Paulo, Teatro Maria de la Costa, virgemaos40.com. Apresentação sempre aos domingos, às 7h30 da noite. E já tem convidados nossos que receberam mensagens, receberam ligações, já foram os nossos convidados para esse final de semana. Todo final de semana tem peça teatrais aqui, né? Várias peças muito conhecidas e top, viu, gente? Tô falando de peça de teatro para você se divertir, né? De peça de nível muito bom, coisa para você sair de lá encantado. E muitos motoristas estão indo ao teatro pela primeira vez graças à Rádio Ônibus. Se você é o nosso ouvinte, quer participar dos próximos sorteios para o teatro, já vai instalando o aplicativo Rádio Ônibus, hein? É Google Play, Play Store, sistema Android. Tem que ser o sistema Android, por enquanto só o sistema Android. E aí depois você, na aba Recados, mande a mensagem dizendo: eu quero ir ao teatro. Atenção ao nosso WhatsApp para você falar ao vivo com a gente aqui, mandar sua mensagem instantaneamente, comentando os assuntos. 16 99182-1468. Hoje já tem mensagem do nosso amigo lá da Europa, né? É o Vander? É o Vander? É o nosso amigo motorista que nos ouve lá da Europa, em que já contou algumas situações diferentes. A comparação em ser motorista de caminhão no Brasil e ser profissional do caminhão lá na Europa. É a tamanha diferença que é, não só no que se recebe, na infraestrutura toda que se oferece aos condutores também. Daqui a pouco ele participa com a gente com mensagem aqui, e você também pode enviar sua mensagem através do WhatsApp. Pode ser um pedido musical, pode ser comentando os assuntos, concordando ou não, à vontade, tá? À vontade. 16 99182-1468. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O diretor de marketing e relações governamentais, Adalberto Maluf, da BID,

pensa mais vezes antes de atravessar na frente do veículo. Até isto é um benefício. O problema é que o nosso país é multa para tudo quanto é lado. Se faz as coisas só com multa e parece que a gente aprende também só com elas. Mas até esse momento, né? Até esse momento, está proibido alguém ser multado por esquecer de desligar o farol nas rodovias. Parece que tem uma observação, né? Isso é, se não tiver sinalização na via, não é? Na rodovia. E se a rodovia estiver sinalizada? Se ela tiver toda a sinalização, lembrando o condutor, vale a multa ou não está valendo também? Como é que fica nesse caso? Vamos tentar entender com os amigos conectados com a gente aqui. Márcia Pontes ou a Mércia Gomes, quem puder participar aqui, especialistas no trânsito, para participarem com a gente, comentando e ensinando a quem está do outro lado, nos ouvindo, aprender um pouco mais quem quer fazer o certo. Mas eu quero lembrar, e o nosso trabalho aqui é esse, lembrar que pouco importa a multa nesse momento, pelo menos para mim, espero que para você também. Importante é pensar na segurança. Se foi comprovado, se você sentiu também que traz segurança, a gente sabe que traz segurança para quem está vindo no sentido contrário, pedestre, motociclista também, mantenha ligado. Não fique pensando, agora não tem mais multa, não vou ligar. O que eu acho interessante é o fato de não ser multado, porque aqui no nosso país tudo se pensa em relação à multa. É uma indústria realmente para multar, mas não se tem uma educação. Porque às vezes o camarada não sabia, esqueceu, né? Será que ninguém poderia corrigi-lo e orientar, ao invés de lascar a multa na pessoa? Isso que é errado no nosso país, acontece o tempo todo. Quer comentar os assuntos? À vontade, espaço aberto para você. 16 99182-1468. E aí, tendo multa ou não, você vai apagar o farol durante o dia? Ou não vai importar com isso? Qual é a sua atitude? Motoristas de ônibus já têm uma orientação da garagem da empresa de ônibus para manter o farol ligado. Já há bastante tempo é assim, não é? Todos eles que eu conversei até hoje, todos em sua maioria disseram que isso é muito bom, traz segurança sim. Qual é a sua opinião sobre o farol? De novo estamos voltando a esse assunto, né? Do farol, de novo. Participa com a gente e dê sua opinião também. 16 99182-1468 aqui na Rádio Ônibus para todo o Brasil e para o mundo. Se você quiser pedir música, oferecer também para quem você ama ou para quem você ainda não ama, espaço aberto para você aqui também, nessa noite, excepcionalmente, ao vivo, agora 8h19. Claro que além das notícias sobre trânsito, o assunto, né, trânsito, as informações dos amigos repórteres de tudo que está acontecendo no nosso país, você fica sabendo aqui também. As notícias estão chegando, você também pode enviar a sua notícia aí da sua região. Vamos começar então com essa, a suspensão da lei do farol baixo, que vale até que rodovias sejam sinalizadas. E eles não vão demorar para sinalizar, viu? Rapidinho vai ser sinalizado. Não tenho dúvidas disso. Vamos com as informações, os amigos repórteres em conexão com a gente, trazendo os detalhes. A Justiça Federal em Brasília suspendeu a cobrança de multa para os motoristas que não acendem os faróis, utilizando luz baixa durante o dia nas rodovias e nos túneis. A decisão vale até que as rodovias sejam devidamente sinalizadas. O juiz federal, Renato Borelli, da 20ª Vara da Justiça Federal, concedeu a liminar pedida em uma ação ajuizada pela Associação Nacional de Proteção Mútua aos proprietários de veículos automotores, a ADPVAT. A ação civil pública foi movida contra a União para suspender as multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Na ação apresentada à Justiça, a associação alega desvio de finalidade da norma, que, segundo ela, teria sido instituída para obter arrecadação. Outro argumento da entidade é que as rodovias não têm sinalização necessária para a correta aplicação da lei, popularmente denominada Lei do Farol Baixo. O juiz Renato Borelli aceitou o pedido e também estabeleceu multa diária de R$5.000 pelo eventual descumprimento da decisão. Com produção de Salete Sobreira, de Brasília, Lucas Por Deus Leão. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Você que vai pegar a estrada, pare e pense. Mais de 500 mil de pessoas são feridas no trânsito por ano no Brasil. O que mudaria para deixar sua viagem mais segura? O pessoal que bebe e dirige? O povo que não respeita a velocidade? Ou quem ultrapassa sem segurança? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, lembre que fazer uma viagem segura depende também de você. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. 16 99 82 14 68. WhatsApp, falar devagarinho. O pessoal reclama que às vezes fala muito rápido. Então vamos lá, devagarinho para você anotar aí, colocar nos seus contatos e participar com a gente. 16 99 982 14 68. Começar hoje lá para Europa, o Vander, que é conhecido como Cabeludo, né? O Vander é motorista de Cegonha, né? Ele participa aqui com a gente e recentemente até enviou aqui uma resposta atendendo ao meu pedido sobre as questões de exame toxicológico, se existe ou não na Europa. Ele disse que não tem esse exame como já existe aqui no Brasil. Eu não sei qual é o assunto que ele nos enviou. Ele mandou aqui, era por volta do meio-dia, no horário de Brasília. Vamos ouvir aqui o nosso amigo Vander, conhecido como Cabeludo, motorista de Cegonha, lá na Europa. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, pessoal aí da Rádio Ônibus. Aqui é o Vander, Henrique. Estou falando aqui da República Tcheca. Só para mandar um abração aí para todo mundo aí e parabenizar aí pelo trabalho aí feito por vocês aí, tá bom? Um abração aí o pessoal do Surfista do Asfalto aí, do Mundo Truck, para todo mundo aí, o pessoal que está na rodagem, motorista de ônibus, caminhoneiro, todo mundo aí, um abraço aí. Que chique, hein? Receber um abraço esse horário lá do Vander, na República Tcheca. Tem alguns colegas aí na República Tcheca, hein? Um abraço ao pessoal, eu, o Carlos Eduardo, né? Que eu conheço também aí na República Tcheca. E tem um outro Carlos, que é o Carlos Henrique, né? É o Carlos, só que o dele não tem um H. É o Carlos Henrique, lá da República Tcheca. Obrigado, Vander, pela participação. Uma honra receber a sua mensagem aqui. Saber que você sempre está ligadinho, sempre que possível, participa com a gente aqui comentando os assuntos. Muito importante a sua participação, até para a gente saber as diferenças, né? Como é ser um profissional do volante aqui no Brasil e a realidade aí na Europa, não é? Você não voltou porque você está feliz da vida aí, né? Com certeza. E que tenha cada vez mais sucessos aí também. E agora da Europa para o Mercosul. Já sabe que ele está sempre com a gente. E ele mandou mensagem agora há pouco, hein? Não sei se ele está trabalhando. Se está na rodagem aí, ele que faz viagem Argentina, Brasil, Brasil, Argentina. Então da Europa agora para o Mercosul. Olá, boa noite, meu amigo Henrique. Aqui estou ouvindo com meu amigo Javier Ecker, tiene un taller que arregla autos, un taller de electricidad. Y estoy oyendo con él su programa. Así que un fuerte abrazo, amigo, para vos y todos los ouvintes. Saludos, Eduardo. Chau, chau. Oh, Eduardo, uma honra, hein? Obrigado aí pela companhia e pela divulgação. Sempre com os companheiros ligados aqui com a gente, cada vez mais gente nova ouvindo a Rádio Ônibus lá na Argentina, graças ao Eduardo Perruchow, de motorista da Zenit Transportes. Aí na Argentina, os motoristas também utilizam farol aceso durante o dia, Eduardo? Como é? Existe legislação, regulamentação sobre isto? Existe uma obrigação em dirigir aí na Argentina com farol aceso durante o dia? Motorista de ônibus, as empresas normalmente já orientam para manter o farol aceso durante o dia. Mas os carros de passeio aí, de modo geral, existe regra para isso na Argentina? O que você pode contar, Eduardo? Depois manda para a gente aí algo sobre esse assunto, sobre o farol aceso durante o dia. Isso é obrigatório na Argentina. Ainda hoje tem Adamo Bazani com as informações do mundo do ônibus também, as principais notícias. E em breve eu estarei na fábrica da BYD, uma fabricante de ônibus elétrico. Vamos trazer detalhes. E, inclusive, o Adalberto Maluf está lá na China neste momento e esteve junto com o presidente, agora o presidente oficialmente, o presidente Temer. E o Adalberto Maluf, quem vai nos receber aqui no Brasil, em Campinas, estava lá com ele, né? Todo o pessoal lá, né? A pessoa importante da China, e junto com o pessoal da BID. E, inclusive, a BID tem a fábrica em Campinas, que já está funcionando, e a Rádio Ônibus estará em breve visitando a fábrica e trarei detalhes tanto aqui na rádio quanto no nosso canal do YouTube. Lembrando o YouTube que tem sorteios, né, gente? O legal é isso, né? A Rádio Ônibus proporciona, além de entretenimento, informação, presentes. Valendo, primeiro, o livro, que é um oferecimento do William Tudo Sobre Ônibus. O livro é do Jairo de Oliveira, que trabalha no setor de transporte há bastante tempo, entende bastante do assunto também, e escreveu o livro chamado Ônibus, Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. E no livro, aqui na capa, ele cita alguns itens importantes que os motoristas querem tirar de letra. Como evitar os novos tipos de colisões? Por que muitos reprovam no teste prático? De cobrador para motorista de ônibus? Será que mulher no volante de ônibus é perigo constante? E também anexo o Código de Trânsito Brasileiro nesse livro, Ônibus, Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. Não é trabalhar de graça, não é isso. Tem muita coisa que a empresa gostaria que você tivesse a iniciativa e às vezes você não tem, não é? E vai aprender nesse livro, assim como o livro do Luiz Pigoso também, que hoje em dia não basta saber só dirigir, né? Mudou as coisas. Só saber dirigir é muito pouco. Tem muitas outras coisitas que é importante saber. Tá valendo esse livro para os amigos inscritos no canal do YouTube. Se inscreva. Os vídeos, as reportagens, inclusive a entrevista com o César Uiani está lá no nosso canal do YouTube. Assis, eu já assisti várias vezes, gosto de assistir demais, porque ele é sensacional, né? Gente boa demais, simples e com o seu jeito de ser, né? O seu jeito de explicar, ensina muita gente a fazer o correto no dia a dia do trânsito, para ter o nosso trânsito ainda mais seguro, né? César Uiani, que em breve tem novidades, eu vou poder contar aqui na Rádio Ônibus em breve também essas novidades, né? Obrigado, César Uiani, gente boa demais, e se você quer ver a entrevista com o César Uiani, veja no nosso canal do YouTube e depois se inscreva. Para os amigos inscritos no canal, final desse mês de setembro, faremos o sorteio do livro Ônibus, Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter, e mais, camiseta do Mudo Tranque. E aí, conforme se for ele ou se for ela, né, e o tamanho, a gente vê depois quem vai ganhar a camiseta, vai ser, você vai ganhar a camiseta com o seu tamanho, tá? Fica tranquilo. Então tem livro, tem camiseta e tem miniatura, que eu falo já já como é que faz para ganhar miniatura de ônibus. Oferecimento de Lulabus. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Você que vai pegar a estrada, pare e pense. Mais de 500 mil de pessoas são feridas no trânsito por ano no Brasil. O que mudaria para deixar sua viagem mais segura? O pessoal que bebe e dirige? O povo que não respeita a velocidade? Ou quem ultrapassa sem segurança? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, lembre que fazer uma viagem segura depende também de você. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. E aí, você deixará de acender o farol durante o dia? Você deixará de acender porque agora não tem mais a multa? Qual será a sua atitude? E lembrando que é até as rodovias se enquadrarem aí na sinalização. Não vão demorar. A Bandeirantes, a Anguera já tem, né? Já tem sinalização. E aí como é que fica nesse caso? Para essas rodovias, se você esquecer, leva multa? Eu acho que sim. Não entendi ainda exatamente 100% se é isso mesmo. Vamos ver se os nossos amigos aqui participam falando sobre esse assunto com mais segurança, não é? Eu acho que se você esquecer, por exemplo, na Bandeirantes, onde é sinalizada, e sempre tem lá orientação sobre o farol aceso durante o dia, se você esquecer, eu acho que você está sujeito à multa. Será que é isso mesmo? Gostaria de entender mais. Quem souber, participa com a gente comentando os assuntos aqui. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Deixa a sua opinião também. 16 99 82 14 68. Quem falou sobre a Rádio Ônibus também foi o diretor do Museu Breda, o Cecílio. Fala, Cecílio, o que você acha da Rádio Ônibus? Nossa, essa rádio aí seria, para mim, um rádio ligado o tempo todo. É tudo, importantíssimo, né? Até porque o transporte está dentro de toda uma conjuntura, né? Do país ou do mundo. Então, uma rádio que fala disso realmente é indispensável para o nosso contexto aí. 16 99 82 14 68. O nosso amigo Eduardo já está respondendo. Ele é rápido, hein, Eduardo, hein? Eduardo Perruchot, perguntei a ele como é na Argentina, se existe regulamentação para o farol aceso durante o dia. Os motoristas, em sua maioria, pelo menos no Brasil, são orientados pela empresa a utilizar o farol aceso, não é? De ônibus, não estou certo? E na Argentina, como é? Vamos ouvir do próprio motorista, o Eduardo. Alô, Eduardo. Sí, amigo Enrique, aquí todos los vehículos tienen que andar con las luces bajas encendidas durante el día. Es obligatorio, es una ley y debe hacer más o menos unos 7 años que está vigente esa ley. Y si no, para la policía y pone multa. Y son multas muy caras, amigos, muy caras, muy caras. Muy caras de valor, ¿no es cierto? ¿Entienden? Entendo. Bueno, amigo, un fuerte abrazo. Entendo. Chau, chau. E dói no bolso, né? Dói aqui e dói aí também. Interessante, lá todos os motoristas são obrigados a manter o farol aceso durante o dia. E você, qual é a sua atitude? Eu sei que tem gente que fica muito preocupada na multa que vai levar. Gente, eu nunca utilizei esse aplicativo que tem no celular aí, tem vários, né? Que fica mostrando onde tem o radar. Eu nunca utilizei isso, porque eu achei que eu nunca precisasse. Aliás, eu acho que eu não preciso, né? Porque se você sai para viajar, amanhã eu vou sair para viajar. Se você sai para viajar e se você está disposto a cumprir as regras, para que você tem que ficar se preocupando onde está ou não o radar? Será que eu estou errado? Tá certo que a cidade de São Paulo, por exemplo, tem algumas, né? Alguns lugares aí que parece que foi feito para enganar o condutor. Tem isso também. Não sei se a sua cidade é assim, aqui em São Paulo é. Mas se eu quero, estou disposto a fazer o correto conforme manda a lei, para que eu vou me preocupar com o aplicativo, se vai dizer para mim ou não, né, se tem radar ali ou não. E agora tem um aplicativo que também está mostrando, esse aplicativo mostra, esse mesmo, mostra onde é que está a blitz policial. Aí como é que faz, né? Aí não é mais blitz, não é surpresa mais, não é? Eu já comentei esse assunto na Rádio Ônibus e volto aproveitando o gancho para falar disso. Todos os aplicativos, todos eles que vêm para o nosso país, parece que eles estão soberanos a qualquer lei. Eles chegam no país mandando, fazem o que querem, a população acaba utilizando e ignoram qualquer legislação. É assim, essa é a minha opinião. E nesses aplicativos que mostram até mesmo de blitz policial, isso acho que não traz segurança para nós, né? Eu acho que isso não é uma maneira correta, né? Isso não é legal. Essa é a minha opinião. Qual é a sua? Se você tem e gostaria de deixar a sua opinião, manda ver. 16 99 82 14 68, espaço para você, motorista. E eu já vou falar da página Fala Motorista, que é direcionada para os profissionais motorista de ônibus. Se você quer enviar uma sugestão, uma reclamação para as fabricantes de ônibus, você tem um espaço muito bacana aqui na Rádio Ônibus. Bom, vamos de música, né? Hoje é sexta-feira, sexta tem que ser musical também. Enquanto você viaja, vai ouvindo as informações, as notícias, o bate-papo e vai ouvindo música. E ela está com a gente, de São José do Rio Preto para todo o Brasil, para o mundo. Ela que tem viajado em vários lugares aí, divulgando e cantando. Ela, jovem demais, Mariana Fagundes, também está aqui na Rádio Ônibus. Canta, Mariana. Eu tô ficando louca, prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Oi, minha galera, aqui é a Mariana Fagundes. Tô passando hoje pra mandar, ó, beijão pra Rádio Ônibus, pra todos os motoristas aí, pra turma do trecho. Beijo da Mariana Fagundes, viu, gente? E agora tem a música na íntegra. Tô ficando louca. Boa noite pra você, boa viagem. Coloque cinto de segurança também em ônibus. Pensei em você, sofri. Pensei. fez e fui pra um bar, bebi até cair. Vem! Se é pra morrer, que eu morra de cachaça. Se é pra sofrer, que eu sofra de ressaca. E não de amores por você. E você vê se para de fazer pirraça. Você vem me provocando e eu correndo de você. Não quero nem de graça. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Sofrer que eu sofra de ressaca e não de amores por você. E você vê se para de fazer pirraça. Você vem me provocando e eu morrendo de você. Não quero nem de graça. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resisti. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Mariana Fagundes, voz bonita da Mariana Fagundes, hein? Tô ficando louca. Eu tô no pé da Mariana pra fazer música do ônibus, hein? É, tô no pé dela pra fazer a música que fale do ônibus. A gente tá perdendo de lavada faz tempo, que tem de música do caminhoneiro, música do taxista. Roberto Carlos fez música até pra baixinha e não fez pro ônibus. Ô, Roberto Carlos, lá em Cachoeiro do Itapemirim, você não viajava de ônibus, não? Vamos fazer música do ônibus. E agora eu tô no pé da Mariana Fagundes pra fazer também, porque ela viaja de ônibus, eu sei. Também viaja de ônibus, né, Mariana Fagundes? Tem ônibus próprio aí, não é? E já mandei recado também pro pessoal lá da Paula Fernandes. Fazer música romântica que fala como é gostoso viajar de ônibus, que fala do motorista de ônibus, enfim. Quem viaja de ônibus sabe, não é? Mariana Fagundes, estamos contando com você, porque a gente tá perdendo de lavada aqui pros caminhoneiros, hein? Só tem música do caminhão. Música do ônibus são pouquíssimas, pouquíssimas. E quando tem... às vezes fala mal, né? 16 99 82 14 68, manda seu alô, seu recado. A Eliane já mandou. Vamos para o interior paulista, Itupeva. Ela mandou de manhã. De manhã não teve programa ao vivo, eu transferi para a noite. 8h40 agora, nessa noite de sexta-feira. Alô, Eliane. E aí, tem dois áudios aqui, hein? Vamos colocar de cima para baixo primeiro. Vamos lá. Henrique, olá amigos da Rádio Ônibus, diretamente do Mundo Truck em Itupeva. Eu sou a Eliane. Notícias do site. Às 14h30 horas, começam os treinos da Fórmula Truck. Acompanho ao vivo pelo site. Pilotos da Fórmula Truck fazem visita à fábrica da Pirelli. Truquis faz a festa no Rio Grande do Sul. Treinos da Truck em Tarumã começam nesta sexta-feira. Todas essas notícias na íntegra pelo site www.mundotruck.com.br. Vem de truck, vem com a gente. Com a Rádio Ônibus e a Rodovia Brasil. Ô Eliane, você tá falando tão baixinho, Eliane. Tá tão baixinho, tá falando no ouvido assim, né? Parece que ela tá namorando. Fala um pouquinho mais alto, Eliane, se puder. Ela mandou um outro áudio aqui. Henrique, a música de hoje é do Fagner Canteiros. e ofereço ela pro Giartes lá da Paraíba. Agradeço pelo carinho de ter lembrado da gente. Falo em nome de toda a equipe do Mundo Truck. A música também vai pro Vander, pro Cabeludo, pro Divaldi, pro Marcos, pro grupo dos surfistas do asfalto e para todos os motoristas que estão na rodagem e pro Gilberto Marques. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado, Eliane. Já toco sua música, aguenta aí, tá bom? Tem mais notícias chegando aqui. Nós vamos às informações dos amigos repórteres também de todo o Brasil participando aqui com a gente. Você pode participar também mandando a sua notícia aí da sua região. Como é que está o transporte aí, hein? Ônibus urbano, fretamento, rodoviário, conta como é a realidade aí na sua região. Vamos com informações internacionais. Furacão atingindo a Flórida, né? Já estava sendo anunciado, hein? Eu vi uma notícia há uns dias atrás que já estavam esperando isso acontecer, não é mesmo? Vamos lá às informações. Com a passagem do furacão Hermine, bairros inteiros ficaram alagados na Flórida. Casas foram danificadas, atingidas pelas árvores derrubadas por ventos de mais de 130 km por hora. Pelo menos 250 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. O furacão Hermine colocou todos em alerta, por ser o primeiro furacão a atingir a Flórida em mais de uma década. Mas o furacão acabou sendo reclassificado pelo Serviço de Meteorologia como uma tempestade tropical. A chuva forte prejudicou o comércio e o turismo da Flórida, que esperava faturar 89 bilhões de dólares com turistas para o fim de semana prolongado. Segunda-feira, nos Estados Unidos, é o feriado do Dia do Trabalho. Mas além de baixar a expectativa de faturamento do turismo, o alagamento deixado pelo furacão Hermine preocupa por causa do vírus Zika. O governo da Flórida confirmou ter encontrado mosquitos contaminados pelo vírus nas praias de Miami. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe. Obrigado, Leandra. Estou em contato com o Lula Bus, lá de Hortolândia, agora. O Lula está ligado com a gente e ele está oferecendo uma miniatura para ser sorteada. O desenho, na verdade, não é um sorteio, é uma promoção que vai ter que ter um pouco de habilidade aí, criatividade sua. Você pinta um desenho, depois nós vamos escolher o desenho mais bonito, né? A pintura mais bonita. Porém, talvez sem, com pouco conhecimento, eu acabei vendo depois também, o desenho que nós destinamos para pintura é um desenho que está com baixíssima qualidade, está pequeno a imagem, né? Vai ficar ruim. Então nós vamos ter que arrumar um outro desenho, né, Lula? Se você puder providenciar, não tem importância que não seja um ônibus igual o da miniatura que você está oferecendo, não tem importância. Aliás, vou te dar uma ideia agora no ar ao vivo, né? Legal seria fazer o ônibus, um desenho de um ônibus qualquer aí, qualquer carroceria de sua escolha, que pudesse ter alguma menção à Rádio Ônibus, né? Um desenho que a pessoa pudesse fazer uma pintura lá e pudesse escrever o nome da Rádio Ônibus, enfim. É só uma ideia, viu, Lula? Depois precisa apressar aí para a gente poder divulgar o desenho, o pessoal fazer o download e participar da promoção, porque está valendo uma linda miniatura de ônibus. Oferecimento dele, Lula Bus, que tem até a página agora que fala de ônibus no Facebook, a página do Diário do Busólogo. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O senhor Firmino Kozak, representante da Comil no estado de São Paulo, deixou o seu recado. Firmino, o que você acha da Rádio Ônibus? Acho muito bom, porque uma vez a gente falava no tete a tete, hoje a coisa está mais. E a Rádio Ônibus veio, com certeza terá sucesso nesse nosso meio. Por quê? Porque o segmento é muito grande. Você vê qualquer coisa, uma cidade cresce com transporte coletivo, um ônibus. Você vai contar uma história bonita na sua vida, você passou dentro de um ônibus. Você depende para trabalhar, para passear, para conhecer, para namorar. Enfim, para tudo que você imaginar nesse país, você depende de ônibus. E vocês estão chegando numa hora muito certa, uma hora muito boa. Parabéns, viu, Carlos, obrigado, pela iniciativa. Conte com a gente aí. Viação e Turismo Santa Rita de Cássia. É uma empresa totalmente legalizada pelos órgãos da Artesp, ANTT, Ministério do Turismo e, para garantir ainda mais sua segurança, possui seguro de passageiros, tendo à disposição no ato do fretamento todos os documentos que forem solicitados pelos clientes. Embarque conosco e descubra por que Aviação e Turismo Santa Rita de Cássia está acima do nível de satisfação esperada pelo usuário. Tranquilidade, eficácia, segurança e conforto. Viagem com Aviação e Turismo Santa Rita de Cássia. Acesse o site www.viaçãosantaritadecassia.com www.viaçãosantaritadecassia.com. Já já vai participar conosco aqui Márcia Pontes. Eu fiz a pergunta a ela, ela é especialista em direito do trânsito. Bom, todo mundo está sabendo, já saiu no jornal, nas redes sociais, a justiça proíbe a multa a quem dirigir com o farol desligado de dia em rodovias. E tem gente que já está comemorando, né? Não está se preocupando com a segurança em si e não levar multa. Eu acho interessante, porque no país em que se preocupa só em multar o cidadão e não educá-lo, né? Eu acho que tem que inverter essas coisas, né? Precisa educar primeiro. E a educação começa no berço, começa nas escolas. Já já falo desse projeto nosso também, da Rádio Ônibus Educacional, que levará a educação de trânsito para as nossas crianças do ensino fundamental. Qual é a sua opinião em relação a isso? Você vai deixar de acender o farol durante o dia, porque não terá multa mais? A Márcia já já vai estar participando com a gente, esclarecendo dúvidas também. Por exemplo, a minha dúvida, eu acho que a sua também, porque o texto diz aqui na divulgação para a imprensa, é que até as rodovias estarem sinalizadas. Mas e aquelas que têm sinalização, lembrando o condutor de acender o farol durante o dia? Como é que fica nesse caso? Bandeirantes, por exemplo. Se eu estiver na Bandeirantes, onde tem sinalização, frequente, inclusive, não é? Se tiver sinalização lá e eu esquecer do farol, de ligar o farol aceso durante o dia, é sujeito a multa ou não? Ou cada caso é um caso? Como é que fica? Vamos entender isso com a Márcia também, não é? Alô, Adilson Andrade, Adilson Matos, né? Quanto tempo, Adilson? Não suma, participe com a gente aqui. Eu sei que você está atarefado, viajando, né? Instrutor, motorista também, sabe muito de ônibus. O nosso amigo Adilson Matos, lá na Cidade da Fé, em Aparecida, está ligado com a gente, né? É Aparecida que não é do norte, não sei se você sabe, mas muita gente anda falando até hoje, né, Adilson? Você que é morador aí de Aparecida sabe bem disso, né? Aparecida do Norte, não tem Aparecida do Norte no nome da cidade, é só Aparecida. E tem um porquê, né? Por que o pessoal conhece como Aparecida do Norte? Tem uma explicação para isso. Vamos ver se dá tempo, eu conto ainda hoje por que Aparecida, a cidade do interior paulista, é conhecida como Aparecida do Norte, que não é o nome oficial da cidade. Não é mesmo, Adilson? Adilson é morador lá de Aparecida, só Aparecida. Você que está aí no carro e tem filhos, imagine a seguinte cena. Um cachorro atravessa a rua, você pisa no freio e numa fração de segundos vê sua filha voando de encontro ao para-brisa. Você pode mudar o fim dessa história num clique. Leve sempre as crianças no banco de trás, presas corretamente nas cadeirinhas indicadas para cada idade. E aí no seu carro? As crianças estão nas cadeirinhas? Segurança no banco de trás evita acidentes fatais. Semana Nacional de Trânsito. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. 16 99 82 1468, o telefone para você adicionar os seus contatos e falar constantemente com a gente aqui, mandando a sua mensagem. Hoje o assunto em torno aqui do farol aceso durante o dia. A justiça que está proibindo você, condutor, se esqueceu de ser multado. Quero saber a sua opinião. Na Argentina, o pessoal também utiliza o farol aceso. A pessoa lá está com o farol aceso durante o dia também. E a multa é pesada, como contou agora há pouco o Eduardo, né? Eduardo Perruchode. Tem mais participação aqui através do zap 16 99 82 1468. Ele é do caminhão, tá sempre com a gente pra cima e pra baixo aí, dirigindo uma carreta dos Correios. É ele, né? Vamos lá. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Ônibus. Voltando o tema, tô sempre conectado aqui com vocês aí. Sobre o farol baixo. Bom, eu já tinha comentado anteriormente que o farol baixo, né, obrigatório usar aí nas rodovias, ia ser igual o extintor de incêndio, que era obrigatório, que era igual aquela maletinha de primeiros socorros, que também era obrigatória, não é mais. É, opinião minha, né? Me desculpem aí se eu estou comendo bola. Mas eu acho que inviável. Não, é bom, é bom. Carlos Henrique, é bom. Maior visibilidade. Eu, como eu trabalho com caminhão, eu sigo a mesma regra do ônibus. Foi que nem eu disse. Sigo a mesma regra do ônibus. Farol baixo ligado o dia todo. Que para mim tinha que ser obrigatório para caminhões também. Né? Veículo de grande porte. Os carros pequenos têm maior visibilidade. É isso aí. Carlos Henrique, desejo a você aí uma ótima programação noturna. A todos os ouvintes da Rádio Ônibus, é aquele abraço. Um ótimo final de semana a todos. A todos. Que Deus abençoe a todos. Para quem está no trecho, boa viagem. Se cuidem, porque a noite é tenso. Aquele abraço, até mais. Muito bem, ele completou aqui. Tem mais uma outra mensagem que ele enviou aqui, completando o assunto. Boa noite aí, Carlos Henrique. Estou aqui mais uma vez. Me perdoe por não me apresentar aí, né, no primeiro áudio. Aqui quem vos fala é o Eduardo, do caminhoneiro aqui dos Correios, né, desejando aí novamente aí a todos aí uma boa viagem. Para você, Carlos Henrique, a sua família aí, um ótimo final de semana, né, fiquem todos com Deus, aquele abraço, até mais, e principalmente não esqueçam o cinto de segurança. Até mais. Valeu, Eduardo, boa viagem para você também. Agora bom descanso, amanhã você talvez trabalhe, né, não sei. Bom trabalho para você, ligado na Rádio Ônibus. Aliás, ele já faz isso todos os dias, né? E você pode fazer o mesmo. Instale o aplicativo Rádio Ônibus no Google Play, gratuitamente. O aplicativo é super, hiper leve. Dá para ouvir a rádio aí, não vai atrapalhar em nada o seu aparelho. Eu sei que você já não tem espaço para mais nada, né? Todo mundo que eu encontro fala isso. Eu não tenho espaço para mais nada, né? Se estiver acumulando tanta coisa no aparelho móvel, depois não tem espaço nem para tirar uma foto. E instale o aplicativo, que é bem leve, né? Curtinho, né? Rapidinho, você vai ver, já instalou. Aí é legal porque você pode interagir com a gente. Não dá para mandar áudio pelo aplicativo, mas você pode participar de promoções, pedir músicas através da aba de música, de recados, e dá para ouvir em qualquer lugar do mundo. Ao invés de você ficar zapeando enquanto dirige, faz como eu conheço muita gente que faz, como eu vou contar agora. Utilizando o sistema Bluetooth, coloca o celular de canto ali e vai ouvindo a Rádio Ônibus no sistema de som do carro, né? Então você não fica com o celular na mão, né, digitando enquanto dirige. Porque é um vício, né? A gente fica viciado no WhatsApp, aí parece que qualquer barulhinho é mais importante do que dirigir. Hoje eu avistei um motorista de ônibus, uma empresa de turismo aqui na Grande São Paulo, e ele estava vindo na minha frente, eu cruzando ele de carro também. Me chamou a atenção que a rua era estreita, então ele, como maior, precisaria esperar eu passar para ele passar depois, né? Pela lógica. Até que realmente isso aconteceu. Porém, ele, ao invés de olhar para frente, ele olhava toda hora para o lado, né? Para o lado, para baixo. Eu não sei no que ele estava olhando. Eu fiquei pensando, o que pode ser mais importante para ele naquele momento, com o ônibus em movimento, do que ele olhar para frente? Ele estava me vendo ali, porém, ele olhava para baixo. É, ele deu só uma espiada no meu carro ali, na hora que eu estava chegando perto dele. Olha que perigo, é por isso que às vezes acaba acontecendo um acidente nessas e outras, porque eu não sei o que pode ter de mais importante na hora que você está dirigindo o carro, para você olhar para baixo, né, constantemente, ou olhar muito tempo, né? Às vezes uma olhadinha ou outra talvez você possa dar, mas ele olhava por muito tempo. Eu fiquei preocupado, ainda bem que eu consegui passar e ele conseguiu também seguir, né, a viagem dele. 16 99 82 14 68, se você quer participar comentando os assuntos, manda pra gente. Já tem Márcia Pontes aqui, ó, participando, deixando o seu comentário e tirando a dúvida da gente. A Márcia é especialista em direitos do trânsito. Vamos agora para Suzano. É ele, motorista de ônibus, Emerson. Boa noite, meu amigo. Boa Henrique noite. Estrada, aqui é o Emerson de Suzano. Ô, coisa boa escutar à noite a Rádio Ônibus com você ainda ao ar, é ao vivo, é um espetáculo. Meu amigo, hoje estou mandando uma música do Elvis Presley para aqueles amantes de música, aqueles que gostam de um rock, dos antigos, né? Estou mandando aí uma música aí para eles, né? Minha filha Giovana, que ela tem 13 anos, esse mês aí, graças a Deus, vai para os 14 aninhos, é uma menina que adora o Elvis, como eu também. Então essa música eu vou dedicar à minha filha Giovana, minha princesa, o amor da minha vida, minha caçula. Faz aniversário dia 26 de setembro. Então essa música vai para ela hoje. Então eu tô mandando essa música para ela, pro nosso grande amigo e parceiro instrutor, Carlos Rabelo Costa, ao Eduardo Peruchot, nosso grande amigo aí internacional, rodão aí, roda o trecho, né? E ao Márcio Soares e aos ouvintes, tá bom? Mandei para você, meu parceiro, hoje uns áudios da ANTT, um parceiro aí do trecho aí, que roda com van. Sei que ele também tá errado, que é uma van, entre aspas, clandestina, mas eles têm uma liminar. E a ANTT, infelizmente, hoje, essa madrugada de ontem para hoje, foi fazer apreensão hoje nas vans, e pro azar do cara tava o juiz que deu a liminar. Então hoje aí, ó, foi um auê danado. O agente da Polícia Rodoviária foi conduzido à delegacia por abuso de autoridade e por desacatar uma liminar. Então veja só, hein, Henrique, a que ponto estamos chegando, hein? Olha só a que ponto o nosso transporte está chegando, tá bom? Então um abraço a todos os ouvintes, ao Peruchot, ao nosso querido instrutor, dia 5/9, segunda-feira, palestra com o nosso grande instrutor. Eu vou estar presente, sei que você também vai estar. E aos ouvintes aí da Rádio Ônibus aí, tá bom? Que Deus abençoe você e a todos os ouvintes. Grande abraço. Obrigado, Emerson. Eu ouvi o áudio que você me enviou. Eu não consigo, não posso colocar no ar, infelizmente, porque é um áudio particular do grupo, né, que foi enviado. E a maneira que o grupo fala um com o outro é uma maneira específica de grupo, não cabe e não dá para colocar na rádio aqui a forma que o pessoal lá fala entre eles. Infelizmente, às vezes até uma maneira indelicada aqui no rádio não cabe, não tem como eu colocar no ar. Mas eu ouvi, eu acompanhei, e é uma pena, né, que isso aconteça, essas questões aí de autoridade que está querendo ganhar, né, um dinheiro por fora, né, ficando, fazendo o que não deveria fazer. Nisso que você contou, não dá para entrar em mais detalhes, porque eu não tenho aqui também mais detalhes para falar do assunto sendo noticiado por aí. Não vi notícia ainda, né, nos veículos de comunicação aí, impresso e nem virtual aqui. Se você souber de algum site que tem essa notícia, eu posso acompanhar com mais detalhes aqui. Mas eu acompanhei, sim, o áudio que você me enviou aqui. Já toco sua música, tá bom? Já toco a música. 16 99 82 14 68. Manda sua mensagem também. Eu falei agora há pouco sobre Aparecida, que é a cidade da fé, a cidade do nosso amigo Adilson Andrade, também instrutor. E ele colocou uma resposta aqui. Segundo a lenda, a Norte foi criada pelo... O nome, né? Norte foi criada pelos romeiros que desembarcavam do trem. E o povo daqui chamava que eles vinham do Norte. É quase isso. Tem um pouquinho mais de conteúdo aí que eu vou encontrar aqui. E foi, inclusive, foi eu que publiquei essa matéria. Não foi eu que escrevi, mas eu a publiquei em um site que eu administro. E eu vou encontrar aqui para falar, para ler aqui, né? Como é que está na... sendo divulgado, por que que Aparecida é só Aparecida e não Aparecida do Norte. É interessante, tem que saber o que é certo, não o que é errado. Inclusive, se não me engano, né, Adilson, você pode dizer melhor que eu, a cidade fez até campanha um tempo aí, orientando a população e, né, e a todos que visitam a cidade, a chamá-la pelo nome correto, não é? Aparecida. O Norte inventaram, né? Foi um apelido, aí acabou ficando. 16 99 82 14 68, você pode mandar o seu alô. O Adilson mandou alô aqui, deve ser o boa noite, foi tão rápido, são 5 segundos, né, de mensagem. Ele só tá testando, né, fazendo teste, só o teste, né, Adilson. Faz o seguinte, eu vou fazer uma outra pergunta muito melhor para você, que não é essa que eu quero fazer, essa do nome de Aparecida. É só uma pequena ilustração aqui, porque eu lembrei da cidade aí, tá? É só isso. Mas já faço uma outra pergunta melhor para você responder aqui sobre a questão, né, de motorista de ônibus. Vai ser bem melhor. Aguenta aí. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Você que vai pegar a estrada, pare e pense. Mais de 500 mil de pessoas são feridas no trânsito por ano no Brasil. O que mudaria para deixar sua viagem mais segura? O pessoal que bebe e dirige? O povo que não respeita a velocidade? Ou quem ultrapassa sem segurança? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, lembre que fazer uma viagem segura depende também de você. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Ainda hoje tem a participação também do Jurandir. Ontem, o Adriano Rosendo fez uma pergunta bem interessante, já foi explicada por alguns, mas eu fiz contato com o Jurandir, que trabalhou por muito tempo na São Geraldo, como motorista rodoviário, e é interessante também a resposta dele, né? Uma outra opinião é muito legal. Aliás, eu acho que ele vai falar a mesma coisa, eu não ouvi ainda, né? A pergunta do Adriano, que é bem interessante, os não pagantes, criança de colo, por exemplo, o motorista de ônibus é obrigado a contá-las? O Emerson já respondeu. Vamos ouvir daqui a pouquinho a resposta do Jurandir. Bom, deixa eu ir liquidando os assuntos, senão eu vou me acumulando de tanto assunto que eu vou surgindo aqui, né? E eu que arrumo para a cabeça aqui, depois eu não termino. Bom, vamos lá. Primeiro, eu falei de Aparecida aqui. Por que que Aparecida, o nome oficial, não tem o Norte? O Adilson já explicou um pouco, é isso, mas tem um pouquinho mais, como diz aqui a historiadora, a escritora, ou melhor, Zilda Ribeiro, que fez o livro História de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e de seus escolhidos. Em 1998, durante muito tempo, o povo nomeou a terra da padroeira como Aparecida, seu verdadeiro nome. Mais tarde, passaram a chamá-la de Capela Aparecida. Com a inauguração da Estrada de Ferro, presta atenção, olha que legal, os devotos passaram a viajar de trem e embarcavam na Estação Norte em São Paulo. E aí era costume dizer que o seu destino era Aparecida da Estação Norte. Com o passar dos anos, por um processo linguístico coletivo chamado braquilogia, começaram a eliminar a palavra, coisa de mineiro parece, né? Foi encurtando as coisas, aí ficou Estação, ficou, ao invés de embarcar com destino Aparecida na Estação Norte, começou a ficar Estação, ao invés de Estação Aparecida da Estação Norte, ficou Aparecida do Norte, né? Tiraram a estação do lugar, a verdade é essa. E em São Paulo isso, né? A Estrada de Ferro chegou, ia embarcar na Estação Norte em São Paulo, e aí com um modo de falar, foi ficando, né? Foi encurtando para ficar mais fácil, não é? E aí ficou Aparecida do Norte, que não é o nome oficial da cidade, é só Aparecida. É isso aí que o nosso amigo Adilson falou. Adilson, a pergunta é o seguinte, para você agora, dentro do seu ramo aqui, que é o setor de transporte, você como instrutor e até como socorrista. A justiça proibiu a multa para quem dirigir com o farol desligado. Quero saber você como motorista de ônibus. A gente sabe que a orientação dos motoristas é que mantenham o farol aceso, não é? Os pesados estão sempre com o farol aceso durante o dia. Nem todos, né? Tem gente que não obedece e desliga. A sua opinião como motorista, independente da multa, né? Traz segurança? Qual é a orientação que você, como instrutor, dá também aos seus colegas? O que você pode contar? E depois, a opinião do nosso outro amigo, Carlos Rabelo, se quiser participar também, qual é a orientação que o Carlos Rabelo, como instrutor também, e motorista, tem dado aos seus colegas, né, os seus alunos. Qual é a orientação? Adilson Matos, direto de Aparecida. Se quiser, manda ver no zap aí, que fica rapidinho, chega rapidinho aqui a mensagem para a gente te ouvir. 16 99 82 1468. Agora nós vamos ouvir a Márcia, que está ligada com a gente, especialista em direitos do trânsito, participando, mandou aqui a sua contribuição. Muito importante, muito obrigado, Márcia, sobre esse assunto. Olá, boa noite. Eu vou responder essa dúvida no tópico ali, vou tentar ser bem breve para não tomar muito tempo, mas só para te explicar de antemão, a essência do que levou a essa liminar é o artigo 90, onde não é sinalizado, mas suspendeu no país inteiro, de uma forma geral, né? Então, quem esqueceu vai, obviamente, se utilizar dessa decisão para suspender, né? É uma tentativa, mas que tem tudo para dar errado, porque trata-se só de trechos não sinalizados. Isso é um imbróglio, né? Mas deve ser caçada, é uma liminar. Liminar se caça bem facilmente. O Ministério da Cidade já disse que vai entrar imediatamente com um pedido na Justiça para suspender essa decisão. Foi o que eu disse, não vai durar, né? Não vai durar. Mas é importante o profissional do volante pensar não na multa, né? Isso que eu sempre gosto, né, de falar aqui na rádio. Se a gente faz pela segurança, né, independente se vai ser multado ou não, é outra história, né? É importante ter essas ações de segurança em primeiro lugar. Né? Se você perguntar numa sala de aula o que acontece se você ultrapassar o farol vermelho, o pessoal logo de cara vai falar que você receberá uma multa, não é? É isso que respondem. É uma pena isso, né? Nunca, ou dificilmente você vai ouvir alguém dizer: não, você pode cometer um acidente grave, você pode atropelar alguém, você pode colidir com outro veículo. A preocupação do cidadão brasileiro sempre é a multa, porque não se tem educação de trânsito. Eu aproveito para falar agora do projeto Rádio Ônibus Educacional. Imagina transformar o ônibus em sala de aula e estúdio de rádio e levar a educação de trânsito para as nossas crianças do ensino fundamental, escola pública e escola particular, só que de forma muito legal. Imagina um ônibus completamente diferente, lúdico, cheio de computador, tablet. O ônibus vai ficar parado em frente às escolas ou em locais apropriados, vai receber as crianças, o ônibus não vai circular com a criança, vai continuar parado, só que o assunto lá dentro, cheio de dinâmica, brincadeira, tablet, computador, joguinhos, tudo isso, o assunto lá dentro, com essas dinâmicas, será educação de trânsito. E é aí que nós vamos ter futuros bons motoristas de ônibus, futuros bons taxistas, motoristas do Uber, futuros bons motoristas de caminhão, não é? E também bons pedestres, bons passageiros. Motorista de ônibus sabe, nós precisamos de bons passageiros, não é? Está faltando bons passageiros e bons pedestres. A criança hoje aprende tudo errado, às vezes aprende com o pai, com a mãe, às vezes acaba fazendo errado e você cresce aprendendo errado e acha que pode dirigir assim, pronto, acabou. Afinal de contas, você paga IPVA e pronto, não é assim que todo mundo pensa? Então, vamos mudar essa história, porque as crianças são as principais vítimas dos acidentes de trânsito no nosso país. Mudando essa história, levando a educação de trânsito para elas, através desse projeto Rádio Ônibus Educacional. Preciso da sua ajuda para colocá-lo em prática. Temos a equipe trabalhando, que vai fazer isto funcionar, a equipe gestora, mas precisamos do principal também, que é a reforma do ônibus. E tem um micro-ônibus que foi cedido a nós para ser o nosso estúdio móvel, onde levará à comunidade informações, entretenimento e tudo ligado à educação de trânsito. Imagina o nosso micro-ônibus da Rádio Ônibus parando na sua cidade e levando informações sobre educação de trânsito, tirando dúvidas, né? Dúvidas sobre farol aceso, por exemplo, essas dúvidas que a gente está tendo aqui, mas em loco, né? Atendendo a comunidade, acolhendo o pessoal para dentro do nosso ônibus, fazendo entrevista com a comunidade. A gente sabe que cada bairro tem uma realidade diferente de trânsito também, isso tem que ser pensado, analisado. Esse é o nosso objetivo. Muita gente quer visitar o estúdio da Rádio Ônibus, mas nós não temos ainda um estúdio fixo, físico ou melhor, e precisamos de um estúdio que será dentro desse ônibus. E eu peço aqui a sua participação. Você é empresário que esteja me ouvindo, você que tem condições de participar, imagina que é um ônibus, então terá visibilidade. A sua empresa poderá ter estampada nas laterais do nosso veículo, do nosso ônibus, a sua marca, o seu produto, a foto do seu cantor, por exemplo, né, da sua cantora, do jeito que você quiser. E é associado a um projeto muito bacana, inédito no nosso país, que é levar a educação de trânsito. Participe! Veja como você pode participar com a gente, ajudando e se beneficiando também dele. Entre em contato, veja como você pode fazer parte do projeto Rádio Ônibus Educacional. grave MG435 sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. A Márcia mandou um outro áudio aqui, que deve ser a continuação, né, do assunto que ela estava falando agora há pouco. Vamos lá com a Márcia Pontes. Olá, boa noite, amigos e ouvintes da Rádio Ônibus. Áudio, né? A respeito dessa liminar provisória que suspende a lei dos faróis em todo o país, cabe lembrar que trata-se de uma liminar, que pode ser cassada a qualquer momento, e o Ministério das Cidades já se pronunciou nesse sentido e tomará as medidas cabíveis. Foi impetrada pela Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores e acatada pelo juiz substituto da 20ª Vara Federal de Brasília. Cabe lembrar que não existe ressarcimento imediato para quem já foi multado. Essa suspensão é só para trechos onde não há a devida sinalização. Se o condutor foi multado porque esqueceu de ligar o farol numa área que é sinalizada avisando que aquilo ali é trecho de rodovia, mesmo cortando a cidade, não tem chororô. Pode até entrar com uma tentativa de defesa, fazer um recurso, mas já tem tudo para dar errado e ser indeferido. A infração é média, 4 pontos, e a multa de R$ 85,13. É uma pena, né, que a defesa mútua não seja da vida, não seja da segurança. O farol, é muito importante lembrar que você pode ser visto e ver o outro condutor, o outro veículo, a uma distância de até 3 quilômetros. Isso é muito. As nossas vias no país são mal sinalizadas, tem vegetação invadindo o acostamento, muito mal iluminadas, esburacadas, nevoeiro nessa época do ano, cerração baixa, dificulta a visibilidade. Numa situação dessa, você tem o farol ligado, seja durante o dia, seja durante a noite, você consegue avistar o outro condutor, você consegue ver uma manobra irregular, uma ultrapassagem indevida, alguém vindo na sua direção, na contramão. Isso é muito importante. É uma pena que nós não coloquemos a segurança das pessoas em primeiro lugar, né? Sempre esse discurso de arrecadação, um discurso arrecadatório de indústria da multa. Enquanto nós tivermos condutores se comportando como matéria-prima, nós teremos ainda esse discurso. Só se fecha uma indústria quando a gente para de fornecer matéria-prima. Muito bom. Direto ao assunto, Márcia Pontes, obrigado, hein? Essa foi mais esclarecedora ainda, hein? Obrigado pela sua participação. Agora a resposta do nosso amigo Adilson aqui, direto lá de Aparecida, em relação aos motoristas, aos profissionais, orientação que a empresa tem dado, né? E a opinião também sobre o farol aceso. A gente está lutando aqui para que cada um que nos ouve, está nos ouvindo aqui, possa ter em mente que é a preocupação sempre com a vida, a segurança. Se já foi comprovado que é mais seguro, não fica pensando, ah, agora não tem mais multa, né? Ah, agora tem multa. Isso pouco importa, né? Para quem segue as regras de trânsito e valoriza a sua vida e as dos demais, não tem que se preocupar. Adilson Matos. Boa noite, Henrique. Boa noite, ouvintes. Boa noite, meus amigos, colegas de trabalho aí. Pessoas aí simpatizantes do meu trabalho. É um prazer, uma honra estar novamente aí, tendo a oportunidade de participar do programa. a questão do farol baixo ligado, mesmo de dia, para mim isso foi uma vitória. Esta prática é muito comum entre as empresas de porte, no caso da aviação Itapemirim, São Geraldo, né, entre outras. Há mais de 40 anos isso já é em prática, né? E realmente o farol baixo aceso, mesmo de dia, traz uma visibilidade melhor, mesmo naquelas condições adversas de neblina, de chuva. O motorista, o condutor, ele é visto com mais facilidade, principalmente pelos veículos de grande porte. Isso evita assim fechadas, né, desnecessárias, evita colisões em traseiras e outros acidentes de maiores gravidades, né? Eu acho que essa lei foi bem-vinda, veio para ficar. Eu só acho que os veículos têm que agora se adequar a essa sobrecarga, né? Sobrecarga elétrica. O exemplo é a gente que temos aí em nossa frota aqui, né? Veículos da Irizar, que tá dando muito problema, assim, na questão da parte elétrica, né? A substituição das lâmpadas está muito além daquilo que estava programado, né? Obrigado, Adilson. Muito bom, bem lembrado dessa questão técnica aí. Precisa ter realmente uma melhoria no sistema elétrico aí. Já ouvi esse comentário e reclamação de outros profissionais também. Um alô para o Alexandre Arcanjo, de Irecê, na Bahia. Ele está dizendo assim: é um prazer participar da Rádio Ônibus. Mando um alô para minha família Arcanjo, de Irecê, Bahia. Boa noite para todos. Obrigado. Gente, eu vou abrir espaço agora, porque a gente também tem para os apaixonados por ônibus. Já tem música. Aguenta aí, viu? Já tem Elvis Presley. Mas antes, uma entrevista que eu tenho colocar no ar aqui, foi feita em 2013. Nesse período, a Rádio Catedral, uma emissora católica, retransmitia a nossa programação. Não existia ainda a Rádio Ônibus, por isso você vai ouvir eu falando Rádio Catedral. O Lucas Miranda participou direto de Sumaré, contando um pouquinho sua paixão por ônibus. Depois do intervalo tem esse bate-papo e eu volto depois da entrevista com mais participações sobre o assunto, o farol aceso durante o dia e música também. Não sai daí, já eu volto. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas. Tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Há mais de 20 anos o mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Atenção, ocorrência grave, MG435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Você ouviu de fundo o saxofone do músico Lucas Miranda, de Sumaré, interior de São Paulo. Só que o Lucas Miranda não é apenas músico, também é busólogo. É as paixões que vão se aproximando, os amigos que vão se encontrando através da Rede Mundial de Computadores e, claro, através da nossa programação da Rádio Catedral Web, com espaço para o mundo do transporte e para os nossos amigos busólogos, assim como eu, e como você e como muita gente. Eu vou falar com ele, que já começou tocando aqui em nosso bate-papo, um trechinho só, e agora o Lucas Miranda conversa com a gente. Olá, Lucas, tudo bem com você? Tudo bem, sim, Carlos, e você? Muito bem, alegria ter você com a gente aqui na nossa programação voltada para o mundo do ônibus. Parabéns aí, tocou só um trechinho, né? Só um trechinho aí no saxofone. E quem sabe, se der tempo no finalzinho, vou te pedir um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais de música no saxofone. Quer dizer que você gosta de música também, Lucas? Eu amo a música, né? E faz tempo que você toca saxofone? Desde 2012. Você tem quantos anos, Lucas? Tenho 17. Tem 17 anos? Isso. E sempre desde 2000 e? Você falou 2012, 12. Tocando o saxofone, sempre o saxofone. Ou gosta de outro instrumento também? É, pra mim mesmo é mais saxofone, né? Mais saxofones. Claro que você gosta demais da música, ama a música, mas não é a sua única paixão. E até por isso que você está aqui participando da nossa programação. A gente sabe que você também é fã de ônibus, é isso mesmo, Lucas? Isso mesmo, desde pequeno, né? Desde criança. Então você gosta mais tempo de ônibus do que de saxofone? É, os dois, né? Os dois, praticamente os dois. Agora, Lucas, quando começou essa paixão pelo ônibus? Qual foi o momento, o que você lembra de criança que te atraiu a gostar do ônibus? Bom, eu era pequeno ainda, né? Tinha um motorista da Ouro Verde, que fica aqui perto mesmo de casa. Ele se chama Romário. E toda vez que ele passava aqui, ele é amigo da minha mãe ainda, na vida real. Ele morava umas 7, 8 casas depois da minha. Antes dele de ir trabalhar, ele passava aqui e deixava eu entrar dentro do ônibus pra buzinar, conhecer um pouquinho. Que legal. Então você curtia as visitas dele, deixando você entrar dentro do ônibus pra curtir, e ficava buzinando, então? Isso. Você consegue se lembrar qual era o modelo? Você ficou sabendo depois qual era o modelo ou não tem jeito? Ah, sabe? É. Qual que era? É um modelo monobloco O400RS da Ouro Verde. Assim. O400RS, sensacional esse ônibus também, muito macio, né? Ele era o monobloco, né? Era muito macio. E da empresa Ouro Verde, se você puder depois, existe ainda essa empresa, Ouro Verde? Bom, existe, mas só que ela foi vendida para a VB porque a frota, eles não trocaram a frota e os ônibus quebravam muito. Se você... teve que vender para Rápido Campinas, ou seja, o grupo da AVB, a AVB assumiu aqui e agora tá aí, né? Encheu a garagem de Comil. Comil e DOP BRT. Cheio de Comil e também os BRTs, é isso? Isso. Lucas, se você conseguir achar aí, se você tiver uma foto depois, você com o tempo, compartilha conosco a foto dessa empresa Ouro Verde, daquela época em que você entrou dentro do ônibus pela primeira vez. Se você conseguir tiver aí em seus arquivos, coloca para nós aqui. Você sabe se você tem? Bom, acho que foto dele, eu acho que foto com ele não tem não, mas... Não precisa ser com ele, mas se você tiver dele, tá legal pra gente lembrar. Tem sim. Então tá bom, depois você... Não precisa ser agora, tá? Depois você compartilha. Pra quem tá chegando agora em nossa programação, para o mundo do ônibus, o mundo do transporte público, estou conversando com o Lucas Miranda, ele é de Sumaré, interior de São Paulo, onde está contando um pouquinho para nós quando começou a sua paixão por ônibus. Ele disse agora há pouco que começou ao entrar dentro do ônibus desde criança, um amigo que parava em sua casa e deixava entrar dentro do ônibus para ficar buzinando, né, no O400. Ô Lucas, de lá para cá você viu a evolução acontecendo, vários modelos surgindo, né? E quando que você se deu conta de que era apaixonado por ônibus? Quando que você pensou assim, parou para pensar, olha, eu gosto mesmo de ônibus. Você se lembra desse momento? Bom, mais ou menos, né? E os seus amigos na escola, eles, o que que acham? Eles sabem que você gosta de ônibus? Sim, sim. Sempre estão falando, toda vez que passa um ônibus mesmo, fala assim, ó, Lucas, você não vai tirar foto não? Assim, não, tô de boa. Eu tirei foto, tenho foto dele, mas não precisa não. E os seus colegas de escola respeitam essa sua paixão por ônibus? Ah, ele zoa bastante de mim, né? Ah, é? Nem todos respeitam? Nem todos. Que pena, hein? E quem sabe eles ouvindo agora, você aqui, se estiverem ouvindo, comecem a prestar atenção no ônibus e acabam, além de, se não gosto, né, cada um tem o seu gosto, mas respeitar o gosto, né, do amigo Lucas Miranda aí, que tem lindas fotografias no seu Facebook, eu tô vendo aqui, Lucas. Você é fã de alguma empresa em especial? Bom, já fui fã de várias empresas, mas eu mesmo eu gosto mais da Garcia mesmo. Mais a Garcia. Você já viajou em algum ônibus da Garcia? Sim, sim. E para onde você foi? Londrina. É bonito Londrina. Eu nunca viajei pela Garcia. Quem sabe eu consiga viajar ainda alguma vez. É bonito lá, né? Muito. E você se lembra qual foi o modelo de ônibus que você viajou? Foi no Marco Polo Paradiso G6800DD 6x2 Scania K380. Ô Lucas, eu tô vendo que você sabe aí dos prefixos, modelo direitinho, sabe o motor, qual que é. Você se lembra de tudo, né? No mundo do ônibus, cada um consegue guardar ou consegue gostar de alguma forma. Uns gostam mais do motor, outros da pintura, outros das empresas. Você gosta mais do que nos ônibus? É o modelo, as cores? Você gosta de tudo isso? É um conjunto? O que mais chama a atenção para você no ônibus? O que chama mais a atenção é o modelo e a pintura, né? E dependendo do chassi também pode chamar a minha atenção. Você gosta da Scania? Muito. A maioria tem gostado da Scania. A maioria dos busólogos até agora tem falado mais da Scania. Por que será, hein, Lucas? Muita gente gosta mais da Scania? Bem, porque a Scania, ela teve um motor que teve a Scania no ano de 90, de 90 pra cá. Teve os K, né? Os K-112, K-113. O que ficou marcado na presença na cabeça dos busólogos foi o K-113, pelo ronco que ele tem. O ronco e pela troca de marcha. É sensacional. Realmente, a troca de marcha, o barulho de troca de marcha, tudo isso, como disse o nosso amigo Gama, busólogo, ele disse para a tia dele que o ronco do motor e a troca de marcha era como se fosse uma sinfonia, isso, né, nos ouvidos de quem gosta. Eu também gosto demais. E é bom demais ouvir o ronco da Scania, coisa que não tem na Mercedes-Benz, né? Não tem na Mercedes, não tem na Volks, não tem esse ronco, né? Esse jeito diferenciado que a Scania tem. Embora a Volvo consegue se aproximar bem, né? O ronco do Volvo também é muito bom. É gostoso de ouvir o ronco do motor da Volvo, né? Uhum. Eu estou conversando com o Lucas Miranda. Ô Lucas, você já começou a criar o seu site para concorrer à promoção da miniatura? Será que ela vai ser sua? Bom, comecei a criar, né? Falta bastante coisa praticamente, né? Para o site for no ar, né? Isso, com calma você vai criando, o importante é garantir a sua presença no sorteio. Em novembro nós vamos fazer o sorteio e vou torcer por você também, Lucas. Quem sabe esse modelo Marco Polo aqui, com a estampa de Fernando Sorocaba, pode ser sua. Se você não gosta de sertanejo, não gosta da dupla, depois você pinta, faz qualquer outra coisa que você quiser, mas o importante é ganhar a miniatura. Eu tenho certeza que se você for o ganhador, vai ficar feliz da vida. Aí em Sumaré, tem outros busólogos que você conhece ou é só você? Tenho dois amigos que são busólogos também. Vocês se encontram, saem para fotografar, vocês trocam informações, você tem bastante contato com eles? Pelo Facebook, sim. O Facebook ajudou bastante, né, Lucas? Muito. E você então conhece não só os amigos busólogos aí de Sumaré, mas como conhece outros de outras cidades, né? Eu imagino, não é? Aham. Uhum. Você conhece, sim, então, outros busólogos de outras cidades também, né? Conheço. Lucas Miranda, e para se aproximar dessa paixão por ônibus, o que você faz para ter os ônibus mais perto de você? Você desenha, você fotografa ônibus, você coleciona miniaturas, o que você anda fazendo para alimentar essa paixão por ônibus? É, simplesmente tirando foto e vendo fotos de ônibus no Ônibus Brasil. E vendo as fotos dos ônibus. Agora você vai poder colocar as fotos também no seu site, que vai ficar muito famoso. E a gente vai divulgar aqui para todo mundo acessar, viu? Depois que você concluir o seu site, você manda para nós aqui o link para fazer parte do sorteio. Nós vamos divulgar o seu site para o pessoal ver também as suas fotografias no seu website. O Lucas Miranda de Sumaré, mais um busólogo. Além de busólogo, ele é músico, né? Além de músico, é busólogo. E gosta bastante de ônibus. Está contando um pouquinho para nós dessa paixão que também começou quando era criança. Muitos amigos começaram a ter essa paixão por ônibus, assim como você, né, Lucas? Quando eram criança, né? Muitas vezes, a maioria das entrevistas até hoje, o pessoal conta que começou a gostar do ônibus desde criança. Às vezes, numa viagem que fazia, ou de visualizar um ônibus que passava em sua rua, né? No seu caso, foi a Ouro Verde, não foi? É isso, Ouro Verde. Falei certo o nome da empresa, né? Ouro Verde. E quais os ônibus que mais rodam aí em Sumaré? Quais as empresas que param aí na rodoviária de Sumaré, Lucas? Bom, só Ouro Verde mesmo. Ah, só Ouro Verde? Só. A Cometa não para aí em Sumaré? Não. A Cometa não faz parada na rodoviária de Sumaré? Não. Eu achei que fazia. Não faz, nem a Garcia também não? Não. Então só você... em Campinas. Só em Campinas. Ah, então para você poder ir para Londrina, você tem que sair de Sumaré e ir para Campinas... Não é? Aí você vai pela Ouro Verde e de lá você vai conseguir acesso da Garcia, né? Vai conseguir embarcar pela Garcia. Além das fotografias que você disse, você costuma jogar algum jogo relacionado ao ônibus, Lucas? Sim, sim. Jogo muito o MSI, para quem nunca ouviu falar, e o Modbus ALH também. Explica para quem não sabe... E quem está te ouvindo agora, o que é isso, né? E tem algum objetivo, jogo do ônibus, ou não? É simplesmente curtir como se estivesse dirigindo o ônibus de verdade? Bom, esses jogos de ônibus que eu tenho no computador, serve para jogar mesmo, como se fosse você dirigindo um ônibus de verdade. Você pegando um passageiro, deixando os passageiros nas paradas, certo? O seu sonho... Dirigir conforme na realidade. Na realidade, é muito legal. Eu vou experimentar, ainda não experimentei esse jogo, hein? Ainda não experimentei essa emoção que o pessoal compartilha aqui no Facebook também e nas outras redes sociais, dessa brincadeira, esse passatempo de dirigir um ônibus virtual. E você tem o sonho de dirigir um ônibus de verdade, Lucas? Ah, tenho sim. Se pudesse comprar um ônibus, qual modelo você compraria hoje? Compraria um Marco Polo Paradiso G7 1800 DD 8x2 Scania K440IB. Já sabe todas as configurações. Que legal, Lucas. Maravilha. Para encerrar agora esse nosso bate-papo, Lucas, já que você não é tanto assim de falar, eu sei que você é músico e toca super bem, não é? Você poderia encerrar esse bate-papo nosso com mais um trechinho, só que maior do que você começou. Mais um trechinho... De um hino aí que você, eu sei que você sabe tocar no saxofone? Pode ser? Pode ser. Música que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O senhor Capesse, representante Mascarello, deixou o seu recado. Capesse, o que você acha da rádio ônibus? Acho muito interessante. Acho que é um segmento que desperta muito interesse nas pessoas, né, no público em geral. E é uma coisa que encanta, até pelo porte do produto, é uma coisa que está inserida no contexto das cidades e acaba realmente sendo interessante. Rádio ônibus, a sua verdadeira companhia. Há mais de 20 anos o mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. O primeiro ônibus do mundo. O primeiro ônibus do mundo não era um luxuoso veículo de turismo daqueles que levam turistas para seus destinos com conforto relaxante. Era um ônibus urbano que ligava cidades alemãs de Sieng com os vilarejos de Nottingham e Deus. Cidades localizadas em uma região montanhosa com pequenos vilarejos. No fim do século XIX, as pessoas não imaginavam viajar 16 quilômetros entre essas cidades. Mas tudo isso começou a mudar em 18 de março de 1895, às 6h25 da manhã, para ser mais preciso, quando o primeiro ônibus motorizado do mundo, construído por Carl Banks, começou a operar uma linha regular. Isso foi um ano antes de Daimler construir o primeiro caminhão motorizado do mundo. O primeiro ônibus, com motor traseiro movido a gasolina de 5 HP, conseguia alcançar uma velocidade média de 15 km por hora e cobria sua linha em 1 hora e 20 minutos. A capacidade era para 8 passageiros e a viagem custava muito cara. Além de ter que desembolsar uma fortuna naquela época, os passageiros geralmente tinham que descer para empurrar o ônibus nas ladeiras mais íngremes. No verão do mesmo ano, o segundo ônibus da marca Benz entrou em serviço na mesma rota. Rádio Ônibus. Curiosidades que você pode conferir em nosso site. Primeiro Clube do Ônibus Antigo.com. O mundo do ônibus está sempre presente em nossa vida. Você usa o ônibus para ir trabalhar, para voltar do trabalho, para fazer uma grande viagem, para se encontrar com alguém. Sempre tem um ônibus envolvido na sua história. Preste atenção, como tem sempre um ônibus que faz parte da nossa vida. É a programação da Rádio Catedral Web, agora com espaço fantástico para o mundo do ônibus. E a cada dia cresce o número de pessoas que querem manifestar esse gosto, essa paixão por ônibus, utilizando também da nossa programação da Rádio Catedral Web. Eu vou conversar com mais um museólogo de plantão, amigo nosso, vai participar pela primeira vez desse bate-papo. Eu vou falar com o Eric Zácaro. Alô, Eric, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, Carlos, tudo bem. Obrigado por estar participando pela primeira vez da nossa programação. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Seja bem-vindo mais uma vez. E você, eu sei que já está ouvindo a nossa programação, já tem acompanhado algumas entrevistas, até que chegou a sua vez de falar um pouquinho dessa paixão por ônibus, né, Eric? É, com certeza. E eu começo sempre falando, perguntando a todos os busólogos como surgiu o gosto por ônibus. Não só de andar de ônibus, né? Não só de ser passageiro do ônibus, mas de ser observador do ônibus, de gostar de tirar foto, de, enfim, de gostar desse assunto do mundo do ônibus. Quando tudo começou na sua vida, Eric? Bom, na minha vida tudo começou quando eu tinha entre meus 5 e 6 anos de idade. Eu via aqueles famosos Neobus Mega da Rodoviária Turismo São José, que é a empresa que faz serviço urbano aqui na minha cidade, eu ficava admirado. Assim como também eu via os Urbanos 2, o Off-1620, o Sky Vitória e o Sky Vitória da Pássaro Marrom. Também começou quando criança, de tanto ver o ônibus passar perto de você aí. quando criança, eu, quando eu vi, quando eu ia na rodoviária, eu ficava maravilhado. Eu falava, nossa, pai, eu quero uma miniatura de um ônibus como esse daí, que não sei o que, eu queria um brinquedo daquele ônibus, só que não tinha na época. Não tinha, é verdade. Eu ficava todo maravilhado, eu queria, mas aí eu não sabia que existia as coisas de busólogo, só depois de velho que eu fui conhecer. É verdade, quando eu era criança, eu também tinha que me virar para fazer os meus próprios ônibus. Até por isso que até hoje eu gosto de fazer minhas miniaturas também, embora muito simples, né? E eu faço ainda com materiais recicláveis. Mas quando criança, eu lembro que eu ia na loja e tinha todos os modelos de caminhões, né? Aquela fabricante de brinquedos fazia aqueles caminhões da Elka, lembra disso? Da Elka? A Elka acho que eu não peguei minha época. Não eu, pegou? Eu tenho 17 anos, eu não peguei muito essa época. Você é mais novo, né? Você tem 17 anos. A minha época era a época do caminhão Elka. Inclusive, eu tenho até hoje um caminhão baú aqui, que já está valendo uma fortuna, porque é raridade esse caminhão que eu tenho aqui, né? E se na sua época já não tinha um ônibus, imagina na minha, o Eric. Eu nasci em 79. Você nasceu quando? Eu nasci em 25 de outubro de 1995. Em 95. Em 79... Logo, 5, 6 anos, eu procurava nas lojas com os meus pais e não tinha o ônibus, só tinha caminhão. Por que será, né? Que a atenção sempre foi pro caminhão. O ônibus sempre ficou em segunda mão, né? Isso é uma pena, né? É. E a gente, agora como busólogo, né, está aqui para mudar um pouco essa história, para o pessoal dar atenção também pro ônibus, né? Você, quando criança, não ganhou a miniatura porque não tinha, e hoje você tem alguma miniatura? Quando eu era criança eu ganhei. Ganhou? Em 2007, no aniversário de 12 anos, eu ganhei um dinheiro do meu avô de aniversário, fui numa loja de brinquedo aqui em Guaratinguetá pra comprar um ônibus, que eu queria uma miniatura de ônibus. Ah. Era daqueles ônibus que fazia trajeto de Newcastle em Nova York. Ah, o modelo americano. Isso, era aquele modelo americano bem antigo que era escrito Newcastle. Classic Bus Transporter, era uma coisa assim. Era de plástico? Não, ele era de ferro, com rodinha de borracha. Que legal, Com chassi em plástico também, um plástico bege. Então o seu avô deu um presentão, que foi o dinheiro para você poder comprar o ônibus. É, aquela felicidade de um pré-adolescente de 12 anos de idade era uma felicidade tremenda. Imagina. E quando eu era criança também, no Natal de 2003, a minha tia me deu um ônibus de plástico, um ônibus Vim, que era a época do Buscar Vista Bus, da década de 90, daquele de 1999, sim, 2000, sabe? Pouco antes do Vista LO. Que legal, imagino que você deve ter ficado muito, mas muito feliz mesmo de ter essas miniaturas. Algumas delas ainda existem aí? Tem com você? Essa do ônibus que eu comprei em 2007, que meu poder de dinheiro, ela tá até hoje aqui em casa, eu guardo ela com muito carinho. A outra eu perdi no tempo. Nossa, que pena. Então essa do voo aí tá inteirinha? Tá inteirinha. Eu deixo ela aqui do lado dos livros, aqui no meu quarto, nos livros, um álbum de fotos que eu tenho de fotos de ônibus. Uhum. Você poderia fotografar essa miniatura e compartilhar com a gente depois? Opa, com certeza. Maravilha. Muita gente vai gostar, vai curtir demais. Você já está participando da nossa promoção valendo uma linda miniatura? Já começou a criar seu site, Eric? Como assim, site? Não tá sabendo, tu vai ficar sabendo agora. Ó, presta atenção, Eric. Para você participar, você que gosta de miniatura, como eu também de ônibus, tá valendo uma miniatura para quem participar de nossa promoção de graça, começar a criar o seu site sobre ônibus. Você não precisa ter conhecimento técnico, não precisa ter muito tempo. Eu ajudo você a fazer, tem videoaulas minhas em um dos links. É só você acessar aqui, ó, no nosso site da rádio, tá aqui a foto de umas miniaturas. Essa miniatura pode ser sua. Ah, já devo ter visto mesmo. Isso. Comece a criar seu site. E eu já tenho um blog sobre ônibus também. Ótimo que você tenha um blog. Você é pode... o blog Ônibus Valparaíba. Muito legal. Mas criando o seu site com a gente, você ajuda o nosso trabalho e vai também poder concorrer a esta miniatura de ônibus. Eu conto com você para começar a criar seu site, viu, Eric? Tá? Beleza. Em novembro vai ter o sorteio. E quem sabe você pode ser um dos ganhadores. Basta você começar a criar seu site de graça. E depois vai poder compartilhar suas fotos nesse site e eu vou poder divulgar seu site aqui na nossa programação da rádio, tá bom? Beleza. Eu conto com você. Eric, você é conhecido como busólogo também. Você faz parte de algum movimento ligado ao mundo do ônibus? Como assim movimento? É que existe a equipe do AVP Bus. Eu faço parte. Existe a equipe do Litoral, Litoral Bus também, Mania Bus. Eu faço parte da equipe AVP Bus, que até tem como meus amigos Geraldo Magela e o Jonathan Trevisan, que é o Dioninho. Você faz parte, então, da AVP Bus. É, do BP Busca, é o mesmo grupo, que é o grupo que o Geraldo Magela faz parte também. Que legal. Deve ter entrevistado já, ele. Já conversou com ele, uma pessoa excelente, muito bacana, cheio de fé, entusiasmado, gostei demais do Geraldo Magela. E, ô Eric, você então recentemente esteve em Aparecida fotografando? Sim, eu fui dia 12 de outubro, eu estive lá com um outro amigo daqui de Guaratinguetá, o Lucas Vinícius Lima. Você... Ele é o meu amigo aqui de Guaratinguetá, eu fui com ele, a gente saiu daqui de Guaratinguetá cedo e fomos em Aparecida, ficamos até umas 3 horas da tarde lá fotografando. A gente fotografou dentro da basílica e fotografou ali na saída da Dutra, ali também, ali perto da Polícia Rodoviária Federal. Você é morador de Guaratinguetá? Isso, e o meu amigo também. A terra de Frei Galvão? Isso mesmo. É isso. Eu imagino que aí na sua cidade tem várias romarias também, não é? Ah, aqui, quando é dia 25 de outubro aqui em Guaratinguetá, geralmente é a igreja de Frei Galvão, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, que fica na Avenida João Pessoa, no bairro do Pedregulho, a Catedral de Santo Antônio, o Seminário Frei Galvão indo para Lorena, também lotam bastante. Temos muitas romarias que vêm para cá também, não só é Aparecida, mas vem para cá também e depois segue para Caxeira Paulista. Então, nesse momento, quando tem as romarias aí na sua cidade, por causa do Frei Galvão também, várias e várias empresas de ônibus estão aí, né? Circulando na cidade. É o momento que eu imagino que você só fica na rua fotografando, né, Eric? Na verdade, eu não fotografo muito aqui dentro de Guaratinguetá. Eu tenho costume de ir em outras cidades. Aqui eu fotografo na rodoviária, nas garagens da empresa rodoviária Feliz São José, na garagem da Pássaro Marrom, na garagem da Vale Tour. Agora, na rua, sim, eu fotografo vez ou outra, mas eu sempre estou acompanhando. Mas e nesse momento das romarias, quando tem aí? É um momento, assim, de mão cheia, porque os ônibus vão ao seu encontro, praticamente, não é? É, com certeza. É muito ônibus ao mesmo tempo reunido, né? E às vezes... Os ônibus de grandes agências, né? Ônibus muito bonitos, muito bem conservados, que eu tenho visto nessas romarias também tem surgido, né? Isso é muito legal. Eu imagino que aí na sua cidade também, na festa e na romaria de Frei Galvão. Os seus amigos da escola sabem que você é busólogo, Eric? Ah, os meus amigos da escola sabem. Eles até falam assim, você viu aquele Buscar, você viu aquele Mascarelo, você viu aquele Comil, você viu aquele Marco Polo, você viu aquele tal de Mercedes-Benz, você viu aquele tal de Scania, o pessoal já sabe um pouco. E respeita você. Eu não sou tão, assim, entre aspas, zoado. Ah, não, porque eles sabem que eu gosto, eles me respeitam e tudo mais. Agora, Eric, você é um busólogo consciente, um amigo do ônibus, um amigo da empresa... Ou você é aqueles que, infelizmente, eu fiquei sabendo, ainda não me deparei com eles, mas eu já fiquei sabendo de busólogos que, infelizmente, têm atitudes inconvenientes. Às vezes até arriscam a vida. Ficam de frente para o ônibus, às vezes na rodovia, arriscando a vida para fotografar. E outros, eu fiquei sabendo, Eric, que isso é triste no nosso meio, que alguns, infelizmente... estão indo em algumas garagens de ônibus e já, infelizmente, praticaram alguns atos de vandalismo, como até roubar peça de ônibus, né? A marca ali da Scania, levar para casa. Isso não se faz. Eu acho que você não é um desses, né, Eric? Não, eu sou busólogo assim. Eu fotografo tranquilo com os meus amigos, eu não entro igual uma pessoa louca no meio de ônibus, no meio da rodovia para fotografar. Eu não vou na garagem, eu vou na garagem de ônibus, eu peço autorização antes de entrar, tudo, não roubo peça do ônibus, só pego peça do ônibus quando eles me oferecem, tipo assim, tem um ônibus lá que tá pintando, eles tiram o adesivo da Mercedes-Benz, da Scania, da Marco Polo, e tá lá pintando, aí eles vão, pegam esse velho e jogam, em vez de jogar fora, eles podem dar pra mim. Aí eles dão de presente, né? Eles dão de presente, porque é uma coisa justa, não, né? Pode pegar sem autorização, senão aí é chato. Pegar sem autorização é feio e imoral, né? É, claro, e é crime também, tem que ficar atento que é roubo, né? É crime. E com o busólogo tem que dar exemplo de gostar do ônibus, né? Porque quem é busólogo, de verdade, quer ver sempre o bem da empresa e o bem do ônibus. Por quê? Porque vai atender depois o cliente, não é? Qual foi a empresa de ônibus que você mais gostou de viajar? Nossa, na verdade, eu sempre como criança, desde criança, eu sempre viajei nos ônibus da Rodoviária Turismo São José, nos ônibus da Aviação Cometa e nos ônibus da Pássaro Marrom. Dessas aí, qual é a sua mais preferida? A minha mais preferida, eu vou classificar assim, primeiro lugar vai ser a Pássaro Marrom, em segunda Cometa e terceira essa a São José. Mas quem mora na sua região é fã da Pássaro Marrom, não tem jeito, né? É, eu me lembro desde criança que eu viajei uma vez, eu viajei nos Vista Bus da Pássaro Marrom, eu viajei no CMA Cometa, que é o famoso estrelão da Cometa, mas o Flare Flash eu nunca cheguei, só viajei chegar uma única vez no estrelão. Para quem está chegando agora, estou conversando com o Eric Zácaro. Ele é de Guaratinguetá, busólogo de plantão, busólogo consciente também, amigo do ônibus, amigo da empresa também, e como vários, a sua paixão começou quando criança. E até hoje ele vai curtindo o mundo do ônibus. Fotografa e gosta de colecionar miniaturas também. Já tem algumas miniaturas com ele, né, Eric? E quem sabe vai ganhar a nossa miniatura também em novembro, terá o sorteio da WM Miniaturas para participar, basta criar seu site agora e falando sobre ônibus, depois compartilha o link com a gente, manda para nós no e-mail e a gente vai divulgar o seu site e com esse site você estará concorrendo à miniatura da WM Miniaturas. Você tem alguma foto aí que você fotografou? Que você considera que foi a foto, assim, a melhor foto de todas elas, aquela que você queria tirar daquele ônibus que você tanto gosta. Tem alguma foto, assim, que é o seu xodó, Eric? Eu tenho. Na verdade, é uma foto que eu tirei quando o quando os G7 da Pássaro Marrom começaram, quando foram os primeiros G7 da Pássaro Marrom chegaram. Foi em janeiro de 2012, o seu G7 estava na linha Guaratinguetá São Paulo, eu estava voltando de Ubatuba, tinha parado com a minha irmã na rodoviária para ela comprar a passagem para voltar para São Paulo. Aí eu falei assim, pai, chegou o G7 da Pássaro Marrom, posso dar fotografia? Ele falou, filho, tudo bem, vai lá. Aí eu cheguei, eu desci do carro, fui lá na plataforma, fotografia G7 da Pássaro Marrom, fiquei muito feliz, que eu não tinha nenhuma foto dele. Aí todos os amigos já tinham, eu queria fotografar. Quando você acaba de fotografar, você imediatamente já vai e coloca no seu blog, já compartilha no Facebook, é isso que você faz? Isso, eu coloco no Facebook, coloco no Ônibus Brasil, que é uma galeria que tem na internet, coloco no meu blog. E agora eu vou pedir para você colocar no seu site que você vai criar, tá bom? Não esqueça que beleza, dá para montar uma galeria bem legal, assim eu posso com liberdade divulgar o seu site aqui na rádio, tá bom? Não, toda beleza. Vez que você colocar uma foto lá, você pode até inclusive integrá-lo ao Facebook, a foto que você colocar no Facebook vai aparecer automaticamente no seu site. Assim, toda vez que isso acontecer, Eric, vai ser mais fácil para eu divulgar o seu site aqui para todo mundo conferir as suas fotografias. Já teve algum lugar mais longe assim da sua casa, onde você saiu de casa para ir fotografar? Qual foi o lugar mais longe que você já foi tirar foto de ônibus? O lugar mais longe assim que eu viajei, que eu fui para fotografar, foi São José dos Campos. São José dos Campos. É, porque, na verdade, quando eu ia para São Paulo, era pequeno, na época não tinha nem máquina fotográfica, não tinha, nem nada. Né? Hoje está mais fácil, até com celular você tira foto, até né? Até com celular você tira foto. É, meu tempo também de criança, olha quantas viagens eu fiz, quantas oportunidades eu tive de registrar, e não tinha máquina naquela época, né? Eram poucas as máquinas, e quando tinha era com filme ainda, até revelar. Então eu tirava foto e depois quando ia ver o filme revelado era aquela decepção muitas vezes, né? Não tinha ficado do jeito que a gente queria, né? Você também, como muitos, já sonhou em dirigir um ônibus? Eu já sonhei em dirigir, sim. Já sonhei que eu dirigia um ônibus urbano da Pássaro Marrom, um ônibus urbano da São José, aqui em Guaratinguetá. Isso em 2013, que era na época que eu gostava, quando era criança, que eu gostava muito de ônibus, assim, euforicamente. Euforicamente. Você gosta mais do rodoviário do que do urbano? Olha, Henrique, eu vou ser sincero pra você. Eu gosto, na verdade, eu sou 50% de urbano e 50% de rodoviário. Ei, que maravilha. É isso aí. E você sonhando ainda com dirigindo um ônibus urbano, né? Então já dividiu aí, balanceou aí para gostar sempre dos dois. Tem hora que é gostoso o ônibus urbano, né? E tem momentos para viajar, pegar a estrada, que o rodoviário é sensacional com toda certeza. Com certeza. Aí na sua cidade, em Guaratinguetá, como é o transporte público aí, os ônibus? Ah, os ônibus aqui são modelos variados. A gente tem Torino sobre off 1418, a gente tem Svelto Mid off 1418, a gente tem Foz Super off 1418 e 1590 EOD da Vox, a parte 22 1590 EOD também da Vox. Tem como Svelto 1590 também. São ônibus novos. É, os Caifa Super, os dos dois tipos de chassi são 2007, os Apache 22 são 2008, Os Torino T3 são 2009 e um 2010. Os Svelto Mid são 2011. Os Svelto são 2007. Os outros Svelto que são bons. E a qualidade do serviço é bom? Você aprova ou você considera que precisa melhorar? Não, precisa melhorar com certeza, porque aqui em Guaratinguetá nós temos horários muito ineficientes. Tem linhas como, por exemplo, das Pedrinhas aqui, que é um bairro de zona rural, bairro dos Mostas, são poucos horários por dia. No máximo, nesse bairro dos Mostas são 3 horários por dia, e muitas vezes muita gente precisa ir para esses bairros e não tem horário. Aí tem que pegar de outra linha para ver se consegue chegar, é complicado. É muito complicado, né? A pior coisa no transporte público é não ter o horário certo, né? Se faz tanta campanha para se deixar o carro em casa e andar de ônibus, aqui em São Paulo pintaram, você está sabendo, né? Aqui em São Paulo pintaram faixa de ônibus para tudo quanto é lado, né? Para que a população forçadamente possa usar o ônibus, né? E o transporte, infelizmente, ainda é ruim. Eles prometem melhorar, precisa melhorar muito a gestão toda disso tudo, né? E não precisa ser tão inteligente assim, né? E ter tanta faculdade na vida para poder ajustar o sistema. Não precisa. Precisa ter mais boa vontade e principalmente interesse político para a coisa poder andar, né? Porque fazer o ônibus sair no horário, chegar no horário é uma coisa, né, muito fácil, né? Não seria tão difícil, tão complicado, né? Só que infelizmente o sistema vai, né, vai empurrando com a barriga, vai complicando a situação. Aí é difícil o cidadão deixar o carro em casa e andar de ônibus, viajar de ônibus, né? É muito complicado. Essa empresa de ônibus urbano que você falou aí, a empresa é a Pastor Marrom? Não, a empresa é são duas empresas. A área A, que é a Rodoviária Turismo São José, e a área B, que é a Rodoviária Oceano. São empresas ao monopólio, que são empresas do mesmo dono que é propriedade da senhora Edna e Edir Abdala. Ah, é mais um monopólio, né? Isso é uma pena. É. Eu acho que isso não ajuda o crescimento brasileiro em nada, né? E nada, não abre concorrência, é péssimo isso. O grande monopólio em vários setores, no setor de transporte, a cada tempo que passa, isso vem acontecendo imensamente e alguma coisa precisa ser feita, porque desse jeito só a população é quem perde. E os busólogos também, né? Perdem porque não tem variedade. Não tem variedade, né? Aí é ruim, né? É muito ruim. Se você pudesse comprar um ônibus hoje, se você tivesse condições, qual ônibus você compraria para você, Eric? Ah, que eu compraria seria ou um CMA Cometa, que é o Estrelão, ou então um Buscar Vista LO. Cometa tá vendendo, hein, esse CMA ainda. Acho que ainda tem mil lá no pátio dela. Quanto que tá? 100 mil? Sim, tá 95 mil mais 5 mil de entrada. 95 mil mais 5 mil de entrada. E é dinheiro, né? Mas vale, né? É um ônibus daquele, né? E falando em CMA Cometa, seria até interessante a Cometa restaurar alguns, não é? Sei, o Estrelão. O Estrelão, né? Fizeram flash, dizem que vão restaurar mais um flash, porque a placa começa com CPR. É. E dizem que vai restaurar um Estrelão também. Eu acho que deveria também, o Estrelão, né? O Estrelão tem muita tradição. Tem muita. Olha, eu gostei demais do Estrelão. Demais também. Eu achei que o Estrelão ele iria substituir de vez, ia permanecer nessa geração da CMA, né? Uma pena que mudou tudo, né? E disseram para mim, quando eu fui visitar a garagem da Cometa muito tempo atrás, os funcionários, na época da transição, da mudança, né? Disseram para mim, ó, aproveita, tira as fotos que você puder tirar, porque depois vai acabar. Vão vender tudo. E eu não acreditei, Eric. Eu achei que eles não iriam fazer isso. E fizeram, né? A modernidade, enfim, né? Fizeram essa mudança toda que a gente já sabe, né? Uma pena, né? Uma pena porque fez história e agora são muitos modelos parecidos. Você não concorda, Eric? Os modelos estão muito parecidos? Hoje em dia, na verdade, o empresário, tudo quanto é canto que você vê no Brasil, brota um G7, brota um Torino. Você não vê mais aquela variedade com eles, igual era de Buscar, Marco Polo e outros encauzadores. Hoje você só vê Marco Polo em cima de Marco Polo. Não era que nem antigamente que era gostoso você ver aquela concorrência de Buscar com Marco Polo. É verdade, era gostoso ver essa concorrência, né? Buscar e Marco Polo. Já faz um ano sem a Buscar, faz falta, né? Não dá para entender como uma empresa tão grande dessa. Você ouviu um trecho dessa entrevista, ela tem mais, mas eu vou interromper agora porque a Buscar, infelizmente, não está no Brasil já faz muito mais de um ano, né? Essa entrevista foi gravada em 2013, né? 2013 com Eric Zácaro Cabral. Um pouco do espaço para quem é apaixonado por ônibus, os conhecidos Nós somos conhecidos como os busólogos ou busófilos, né? E a internet tem ajudado muito a encontrar esses apaixonados e os apaixonados a se encontrarem. É, assim como eu, muita gente achava que era o único que gostava de ônibus, né? E graças à internet a gente foi se aproximando e descobriu que tantos outros apaixonados existem, não é? Isso é muito bom. A gente vai trocando informação, ideia. É importante sempre o respeito. Cada um gosta de uma maneira, gosta de enxergar o ônibus de um jeito, né? Isso é importante respeitar. Foi muito legal as duas entrevistas, tanto com o Eric como com o Lucas Miranda de Sumaré. E o Eric, agora há pouco, né? Lá da terra de Frei Galvão. Já já eu volto. Tem música atendendo ao pedido do Emerson. E também da Eliane, duas músicas na sequência. A Eliane pediu música e o Emerson também pediu. Se você quer participar nessa noite, ao vivo, excepcionalmente nessa sexta-feira, atendendo você, participa com a gente. Comenta os assuntos também, 16 99182-1468. Depois do intervalo, tem música na Rádio Ônibus. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus. A sua verdadeira companhia. Deixa eu tocar o Elvis aqui. E foi o oferecimento do nosso amigo Emerson, motorista, que está sempre acompanhando e grande divulgador da Rádio Ônibus, lá da nossa cidade de Suzano, na Grande São Paulo. Música de 1957, essa é boa demais para dançar, ainda mais essa sexta-feira, né, Emerson? Boa noite. Na Rádio Ônibus, é muito bom ouvir as músicas do Elvis, viu? Pode mandar mais músicas aqui do Elvis Presley que a gente toca. 16 99182-1468, seus comentários aqui na Rádio Ônibus. Para quem chegou agora, não conseguiu pegar ainda a explicação da Márcia Pontes, vou colocar no ar novamente a participação da Márcia falando sobre a questão da justiça que proibiu, por enquanto, a multa para quem esquecer o farol desligado, né? Quem dirigir com o farol desligado nas rodovias durante o dia. Quem esquecer de ligá-lo não deverá sofrer a multa, não é? Mas tem uma orientação muito importante, o contexto é muito importante, o assunto que a Márcia fala, e para quem está na dúvida, né, como você vai agir de hoje em dia, né, de agora em diante, é importante ouvir o comentário da nossa amiga Márcia Pontes, gentilmente contribuindo com mais informações. Então, para quem chegou agora, nesta noite, 10h07, ouça o comentário da Márcia, a informação importantíssima para você. Olá, boa noite, amigos e ouvintes da Rádio Ônibus. A respeito dessa liminar provisória que suspende a lei dos faróis em todo o país, cabe lembrar que trata-se de uma liminar que pode ser cassada a qualquer momento, e o Ministério das Cidades já se pronunciou nesse sentido e tomará as medidas cabíveis. Foi impetrada pela Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores e acatada pelo juiz substituto da 20ª Vara Federal de Brasília. Cabe lembrar que não existe ressarcimento imediato para quem já foi multado. Essa suspensão é só para trechos onde não há a devida sinalização. Se o condutor foi multado porque esqueceu de ligar o farol numa área que é sinalizada avisando que aquilo ali é trecho de rodovia, mesmo cortando a cidade, não tem chororô. Pode até entrar com uma tentativa de defesa, fazer um recurso, mas já tem tudo para dar errado e ser indeferido. A infração é média, 4 pontos e a multa de R$ 85,13. É uma pena, né, que a defesa mútua não seja da vida, não seja da segurança. O farol, é muito importante lembrar que você pode ser visto e ver o outro condutor, o outro veículo, a uma distância de até 3 quilômetros. Isso é muito. As nossas vias no país são mal sinalizadas, tem vegetação invadindo o acostamento, muito mal iluminadas, esburacadas, nevoeiro nessa época do ano, cerração baixa, dificulta a visibilidade. Numa situação dessa, você tem o farol ligado, seja durante o dia, seja durante a noite, você consegue avistar o outro condutor, você consegue ver uma manobra irregular, uma ultrapassagem indevida, alguém vindo na sua direção na contramão. Isso é muito importante. É uma pena que nós não coloquemos a segurança das pessoas em primeiro lugar, né? Sempre esse discurso de arrecadação, o discurso arrecadatório de indústria da multa. Enquanto nós tivermos condutores se comportando como matéria-prima, nós teremos ainda esse discurso. Só se fecha uma indústria quando a gente para de fornecer matéria-prima. Márcia Pontes, na Rádio Ônibus, muito obrigado pela participação, muito importante, esclarecedor. E se você quer deixar a sua opinião, concordando ou não, espaço aberto para você, hein? 16 99 82 1468. O alô para o Bruno Lisboa Borges. Alô, Bruno Lisboa Borges. O Bruno apresenta-se aqui no Facebook com o microfone na frente como locutor, né, Bruno? Mas não fala, não manda zap aqui pra gente. Queremos ouvir a voz do Bruno Lisboa Borges, lá de Miguel Pereira, interior do Rio de Janeiro, ouvindo a gente. Ô, Bruno, manda mensagem de áudio, né, Bruno? O Bruno gosta de rádio. Eu sei que está sempre ligado com rádio o tempo todo, né? Sempre nos ouvindo também. E até a foto dele no Facebook tem ele de frente para o microfone de rádio, até com fone de ouvido. Tá faltando agora mandar o zap aqui. 16 99 82 1468. O Lula Bus diz que hoje está sem voz, né? O que aconteceu, hein? Está sem voz. Ele disse assim, ó, a empresa que entrará no lugar da Rapto Luxo em Valinhos, Belarmino perdeu espaço depois de mais de 30 anos, segundo o Lula. Em breve, sou Valinhos, a sua nova empresa do transporte coletivo em Valinhos, é isso? orgulhosamente trazendo em nossa identidade o nome da cidade de Valinhos. Não tem áudio para mandar porque está sem garganta. Perdeu ela por aí? Acha a garganta, amigo Lula. Obrigado pela participação. Então, o senhor Belarmino perdeu depois de 30 anos. Perdeu e vai entrar então a Rápido Luxo em Valinhos, é isso? Vai entrar no lugar da Rápido Luxo, né? No lugar da Rápido Luxo. Então perdeu espaço aí a empresa com o nome Sou Valinhos, é isso que eu entendi mesmo? Sou Valinhos, é assim que vai chamar? Depois me confirma aí, tá bom? Para onde nós vamos agora? Tem mais música agora da Eliane, né? Que pediu música agora há pouco lá de Itupeva. Qual que é o nome da música mesmo? Henrique, a música de hoje é do Fagner Canteiros. E eu ofereço ela pro G Artes lá da Paraíba. Agradeço pelo carinho de ter lembrado da gente. Falo em nome de toda a equipe do Mundo Truck. A música também vai pro Vander, pro Cabeludo, pro Divaldi, pro Marcos, pro grupo dos surfistas do asfalto e para todos os motoristas que estão na rodagem e pro Gilberto Marques. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos. Pediu a Rádio Ônibus Toca. Ótimo final de semana para você também, Eliane. Boa viagem para quem tá pegando a estrada agora, né? Já tá indo para a rodoviária, saiu do Mangueirão, eu sei que tem motorista de ônibus ouvindo lá do Mangueirão a Rádio Ônibus, já está se dirigindo para a plataforma, não é? Boa viagem para você, fazendo aquela apresentação aos passageiros, lembrando do sistema de segurança e principalmente também do cinto de segurança. Fagner, Canteiros. Quando penso em você, olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, sendo claro, feito dia. Mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mato um gosto de correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida. Pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu só queria ter um mato, um gosto de framboesa, pra correr entre os candeiros. Deixando de coisa cuidando da vida. Pois se não chega a morte, eu nem me aparecida. E se dá mais pra você, tem que ter estado de você que vai pegar a estrada, pare e pense. Mais de 500 mil de pessoas são feridas no trânsito por ano no Brasil. O que mudaria para deixar sua viagem mais segura? O pessoal que bebe e dirige? O povo que não respeita a velocidade ou quem ultrapassa sem segurança? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, lembre que fazer uma viagem segura depende também de você. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. O Adilson Matos está complementando aqui a opinião dele sobre os faróis. Ele está dizendo que na frota lá da MF, né, os ônibus já vêm adaptados direto com o alternador para evitar o esquecimento. Interessante. Quem está falando sobre esse assunto também é o Jair Bueno, que é motorista do Direção Retrô. Ele é da TV, mas também é do ônibus, não é? Eu ainda quero conversar com ele sobre o ônibus, porque eu já falei com ele de tantos outros assuntos, inclusive do Direção Retrô, e não falei de ônibus para ele, com ele, não é? Já convidei para participar com a gente aqui. Jair Bueno, do Direção Retrô, também está dizendo que os ônibus atuais já saem de fábrica com o dispositivo que, quando liga o veículo, já liga o farol também, não é? O farol fica aceso para o dia. E tem uma luz própria, né? Já tem automóvel, né? Não são os automóveis simples, mas os mais sofisticados aí já vem, que eu esqueci o nome do sistema, que já vem com... Onde você ligou a chave do carro, já liga esse farol aí para ser visto, não para você ver, mas para ser visto, que é muito bom, não é? 16 99 82 14 68, você pode mandar o seu alô aqui através do WhatsApp. Se você não tem pergunta, não tem opinião, mas quer mandar um alô para alguém, aproveita o nosso espaço aqui da Rádio Ônibus para mandar aquele alô para quem você quiser. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. O Bruno tá dizendo assim, ó: Henrique, até aonde eu sei, os ônibus são obrigados a rodarem com o farol aceso, independente dessa lei nova. É obrigação, Adilson? É uma obrigatoriedade andar com o farol aceso durante o dia? Tá lembrando o Bruno aqui lá do Rio de Janeiro, na cidade de Miguel Pereira. O Edson Stanchini compartilhou esses... Foi ontem, né? Nós falamos do assunto. Eu sou contra o ônibus que não é piso baixo total e sou contra, a minha opinião, né? Sou contra o ter aquela poltrona em cima do motor lá no banco traseiro, né? Lá no fundo do ônibus, né? Motor traseiro, aí tem aquele degrau onde o passageiro vai em cima do motor. Eu acho que deveria ser igual o metrô. É você não ter acesso ou ficar próximo do motor. Eu acho mais seguro e mais confortável também. Aí é uma briga, porque tem a questão do engenheiro e o projetista, né? De design, o projetista e o engenheiro precisam se entender. E nem sempre se entendem, né? Porque o engenheiro quer fazer reto, quadrado... E porque economiza é mais fácil. E o design quer fazer arredondado, quer fazer assim, assado, né? Quer seguir a tendência do design. É mais caro, mas segundo o José Carlos Bora da Marco Polo, o design, fazer feio ou bonito é o mesmo custo, né? Então é porque tem que fazer feio, segundo ele. Mas a engenharia sempre está lutando aí para fazer o mais barato possível. É assim a cabeça do engenheiro quando faz um ônibus também, não é? Se você quer enviar sua opinião, manda para a gente. 16 99 82 14 68. Já falei do Alexandre, né? Lá de Iracê, na Bahia. Alexandre Arcanjo, ligado com a gente na Rádio Ônibus. Então nós vamos agora ter mais participações aqui. Já encerra o nosso programa e tem a participação do nosso amigo Jurandir, que já foi motorista da São Geraldo. E ele está participando para falar de outro assunto aqui que eu comentei ontem, não é? E o Edson Stanchini, complementando que eu não acabei de falar, ele compartilhou aqui o desenho que o Adriano Roseno me enviou, eu coloquei na linha do tempo, eu não estou achando agora aqui para falar melhor, né? Mas é um desenho que está no Facebook aí, o desenho do layout de um ônibus urbano, só a parte traseira. Aí o Edson, brilhantemente, fez a montagem utilizando o chassi Foi bem legal, né? Foi muito legal essa montagem que o Edson fez, esclarecendo e tirando qualquer dúvida minha em relação por que não é possível tirar aquele degrau ali e fazer um igual, semelhante, pelo menos, o do metrô, onde você não tem acesso ao sistema eletrônico, né? Dividido. Tudo bem, eu entendo, mas eu não aceito ainda. Eu acho que deveria ter um jeito, uma maneira de não ter esse contato com o motor. O passageiro não teria que ficar sentado em cima do motor. Acho que teria que ser de outra forma, não dessa forma que é apresentada para nós. E muito menos o ônibus que é piso baixo parcialmente. Em São Paulo tem um monte de ônibus aí escrito piso baixo, mas ele é parcialmente. Tem um degrau dentro do ônibus, isso é muito ruim. O Hélio, da revista Em Bus, também falou da importância do nosso trabalho. Hélio, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu quero parabenizar o seu trabalho, Henrique, o trabalho do Caio também, o pessoal da VVR, e nós que somos admiradores, porque nós sabemos que com todas as dificuldades, com todos os nossos esforços, nós ainda temos que mostrar que nós somos um canal e um veículo de comunicação, ou seja, pela televisão, pela mídia impressa, que é o nosso caso da Embus, ou seja, também pela internet, mostrar que nós temos as respostas, nós temos às vezes até soluções, e que o ônibus faz parte do projeto de uma vida social. É inadmissível nós vivermos hoje na atualidade sem ter a necessidade de ter um ônibus. O ônibus faz parte do nosso convívio. Aqui também tem música para sua noite ficar ainda melhor. Para quem vai viajar agora, boa viagem, na companhia da Rádio Ônibus, né? Vai dirigindo com muita atenção e, claro, respeitando a sinalização. Não fique preocupado em relação à multa. Se preocupa em seguir as regras e valorizar sempre a vida. Boa noite. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears, and though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear, by the moon and the stars and the skies, I'll be there. I swear, like the shadow that's by. Aqui também tem música para sua noite ficar ainda melhor. Excepcionalmente, estou ao vivo nesse horário, nessa sexta-feira. Geralmente o programa é reprise nesse horário. Eu vou ao ar, o programa vai ao ar de terça a sexta, com apresentação ao vivo às 11 da manhã. Reprise às 15, às 20, às 23 horas. Excepcionalmente, nessa sexta, eu estou apresentando ao vivo. Eu sei que muita gente gosta desse horário, porque pode ouvir com mais calma, pode participar mais vezes, pode convidar outros amigos a ouvirem, não é? Mas às vezes o nosso trabalho não nos permite estar aqui nesse horário. Hoje eu precisei trocar, por isso estou tendo a chance de estar nesta companhia junto com você nesse horário. Agora 10h28. Já tem o nosso amigo motorista Jurandir, que trabalhou muitos anos lá na São Geraldo, e vai contar um pouco sobre o assunto que foi comentado ontem aqui na Rádio Ônibus, em relação à contagem dos passageiros. A pergunta que o Adriano nos trouxe é: o não pagante, a criança de colo, por exemplo, ela é contada também? O motorista tem a obrigação de contá-la? O Emerson já respondeu. Vou colocar agora uma outra participação, que é a participação do Jurandir, para ele contar como ele fazia lá na São Geraldo. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Antes de colocar o Jurandir comentando o assunto, vou colocar de novo a pergunta do Adriano Rosendo, o designer de frota lá da nossa querida Catanduva, interior paulista. Alô, Catanduva, alô, tio Zé. Tio Zé tentou falar comigo hoje, não conseguiu, né? Aí no Pachá, um abraço pessoal aí do Pachá, tio Zequinha também, lá, o mais conhecido Zequinha da Chácara, tá sempre, que possível, ouvindo a rádio, o ônibus também. Vamos com a pergunta do Adriano Rosendo, que pode ser a sua dúvida também, interessante. Fala, Adriano Rosendo. Eu posso perguntar, então? Pode perguntar, sim. É o seguinte, ô Carlos, eu queria saber, quando o pessoal do motorista de ônibus vai contar as pessoas, os passageiros que estão no ônibus, nos pontos de parada, eles contam criança e pessoa que viaja em, assim, aposentado, que é gratuito, eles contam também ou só conta quem paga? Porque aconteceu uma coisa uma vez comigo, que eu fiquei, agora veio na minha cabeça sobre isso aí, porque eu quase saí do ônibus numa cidade, quando era pequeno, meu pai estava dormindo, minha mãe também, e eu ia desembarcando sem eles verem, graças a Deus que tinha um amigo do meu pai junto, e me segurou, não deixou sair. Eu queria saber se tem essa contagem também de criança que não paga passagem. Interessante a pergunta do Adriano Rosendo. E aí, o motorista é obrigado a contar os passageiros não pagantes, as crianças de colo? Vamos ouvir, por exemplo, as crianças de colo, né? Vamos ouvir a resposta de mais um motorista. O Emerson já falou sobre o assunto, agora a vez do Jurandir, que é conhecido aqui na Rádio Ônibus como Jurandir da Tena. Fala, Jurandir, que está morrendo de saudade, né, de voltar para o rodoviário. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, amigos da Rádio Ônibus, em todo o Brasil e no mundo. Aqui quem fala é o Jurandir Oliveira, aqui de Santo André. A respeito da pergunta com relação à contagem de passageiros, eu trabalhei por quase 5 anos na São Geraldo, que é do Grupo Gontijo, e na verdade o que consta são os passageiros pagantes, né? Vamos dizer, o carro tem 46 lugares e tem lá 44 passageiros pagantes e 3 crianças não pagantes. O que vai no relatório são os pagantes. Só que fica a dica aí para os motoristas aí, eu não sei, acho que a grande maioria faz assim. No caso da Gontijo da São Geraldo, eu e outros motoristas costumávamos contar tudo para efeito de conferência em parada. Por quê? Às vezes você conta só os pagantes. E o que acontece? Você conta só os pagantes, beleza, 44 pagantes, e tem mais 3 crianças. Só que, se você contar só os pagantes, você corre o risco de errar na contagem. Entendeu? Às vezes você pode confundir uma criança, às vezes o outro motorista que pega não sabe se aquela criança pagou ou não pagou, porque tem muito passageiro que às vezes a criança, mesmo abaixo de 5 anos, ele paga a passagem dessa criança para que ela viaje com mais conforto. Eu aconselho, e durante esses 5 anos que eu trabalhei na São Geraldo, eu sempre contei o total, entendeu? No caso da São Geraldo, a gente tinha um relatório de trânsito, que era o RT. E lá no RT marcava cada parada que você fazia, ou o despachante, ou às vezes o motorista, num caso de não ter despachante no local que ele parou e no horário que ele parou, ele mesmo marcava lá, que chegou com tantos e saiu com tantos. E lá no relatório a gente marcava os pagantes. Porém, para contagem, conferência em parada, a maioria ali costumava contar o total. Principalmente linha do Nordeste, que dá muita criança, muita gente, muita bagagem, é um tumulto muito grande. A gente usava esse expediente de contar o total. É evidente que nos relatórios das empresas, aí, no caso da Gontijo, o relatório de trânsito RT, no caso de outras empresas, o mapa, consta somente os pagantes. Os pagantes, né? Mas a gente costumava contar. A grande maioria dos motoristas que trabalhavam comigo nessa época, a gente contava o total, que aí ficava mais simples. Você chegava para passar o carro para o colega, aí o cara falava, tá quantos passageiros? Aí você falava, tá com tantos no total, mulher, criança, tudo, tá tantos passageiros. E aí ele olhava no relatório de trânsito, estava escrito lá, um exemplo assim, 38 passageiros, pagante. Só que às vezes o carro do Nordeste tem 38 passageiros pagantes, tem 6 crianças, pô. Entendeu? Aí vai dar 44 no total. Mesmo que essas crianças estejam no colo, a gente costumava contar, né? Eu não sei como funciona em outra empresa rodoviária, mas eu sempre que saía da rodoviária, antes de sair com o carro, eu fazia questão de contar o carro, o total. O total completo. Mulher e homem é a mesma coisa de pagante, né? Eu digo assim, principalmente criança. Como eu te falei, às vezes tem 38 pagantes e 6 crianças, eu contava tudo. 44 no caso. Entendeu? Que aí ficava mais fácil para conferir nas paradas. Mas eu não sei, é até legal ouvir a opinião de outras pessoas aí. Eu sempre achei mais fácil contar o total de passageiros. Adultos e crianças, que aí facilitava na conferência, nas paradas. Isso dá uma confusão danada. Você deixar um passageiro para trás é complicado, né? E gera punição, gera insatisfação do passageiro, transtorno. É uma coisa que eu sempre me preocupei. Graças a Deus, nesses 5 anos aí de São Geraldo, eu nunca deixei passageiro para trás. Já até trouxe passageiro de outros carros que estavam na minha frente, principalmente na temporada, aconteceu uma, duas vezes, de o colega deixar o passageiro para trás, porque contou errado, alguma coisa, e como tinha vários horários um próximo do outro, acabei trazendo o passageiro. Aconteceu, acho que uma ou duas vezes isso daí. Mas eu acho melhor contar o total, né? E é lógico que você conta o total sabendo qual o número de pagantes também, né? Por causa da questão das anotações aí no relatório de trânsito. Mas É um detalhe que a gente precisa realmente ficar muito atento para não correr o risco de deixar o passageiro para trás, que é uma coisa muito desagradável e que causa um transtorno enorme. Tá certo? Bom dia para vocês aí, continue aí na sintonia aí da Rádio Ônibus. Forte abraço para todos os ouvintes, para todos os amigos aí que estão aí na sintonia. E hoje é sexta-feira, então um ótimo fim de semana para todos vocês aí. Forte abraço aí do Jurandir. Que segue aí, sempre que posso, acompanha aí o programa seu aí, tá certo, Carlos Henrique? Forte abraço. Obrigado, Jurandir, que tá morrendo de vontade de voltar para o rodoviário, quem gosta, né, do que faz é outra coisa, né? E ele gosta demais do rodovia, de estar no Mangueirão, né? Alô, os amigos do Mangueirão, fazendo manobra, ou saindo, né, lá para... indo para a plataforma. Eu tive a honra de fazer esse trajeto saindo do Mangueirão e entrando com o ônibus da Gontijo na rodoviária. Deixa eu explicar melhor. Eu não fiz isso dirigindo, mas eu fiz isso numa matéria, numa reportagem, saindo junto com o motorista Adriano. Ele saiu da plataforma, saiu do Mangueirão e eu filmando ele, né? E aí nós fomos até a rodoviária. Foi a primeira vez e única até agora que eu entrei na rodoviária, do terminal rodoviário do Tietê, de uma maneira diferente, para um portão diferente. Eu entrei no portão de embarques, né, dentro do ônibus com o motorista da Gontijo. Está bem legal, está no nosso vídeo no canal do YouTube. Veja, está bem legal para você também se inscrever, curtir e comentar lá, que é um visual diferente, né? Não é qualquer pessoa que consegue entrar dessa forma dentro do ônibus, se dirigindo à plataforma. Eu tive essa honra junto com o Adriano, que na época era conhecido como Vagonete, né? Agora é o Adriano. Boa noite para ele, que é lá das Minas Gerais. Alô, Vanner. Alô, seu Antônio de São Gotardo. O pessoal de Minas também está ouvindo a Rádio Ônibus, né? Deixa eu falar de mais gente aqui. O João Paulo Ferreira, ele é de Araújo. João Paulo Ferreira de Araújo, ele é de São Paulo. Tá mandando aqui um alô para nós também. Obrigado, João Paulo Ferreira. O J.E. Arts, da Paraíba, sempre ligado com a gente lá em Sulânia. O Felipe Barbosa Prado, da cidade de Ibirapuã, na Bahia, ouvindo a rádio. O Renato é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, também ouvindo a Rádio Ônibus, parabenizando o nosso trabalho. O Renato França, também de Nova Iguaçu, mais um do Rio de Janeiro, olha que legal. Tem o Marco, que é de São Paulo. Por isso que é bom manter a caneca da Rádio Ônibus do lado e com água, né? Que se acabar a água já era quando a gente perde a voz, né? O Marco é de São Paulo também, tá ligado, e tá querendo ganhar a miniatura. O José Júnior, de Pindamonhangaba, também tá ligado. Pindamonhangaba, ouvindo a Rádio Ônibus, ele disse assim que achou sensacional ter uma rádio que fala de ônibus. Muito legal. Obrigado a você que está na nossa companhia. Manda seu recado também, através do aplicativo ou do Facebook, Henrique Estrada, ou na página da Rádio Rádio Ônibus aqui na internet, no Facebook. Você participa com a gente, interagindo dos assuntos. Está quase encerrando o programa. Antes de encerrar, o que eu tenho que colocar no ar aqui, hein? Tem mais participações que eu tenho que colocar aqui? 16 99 82 14 68. Tem mais zap, agora mais zap chegando, e agora é do Rio de Janeiro. Grande divulgador da Rádio Ônibus no Rio de Janeiro, Félix Júnior. Está carregando. Boa noite, agora família, sim. Rádio Ônibus, de todo o Brasil, do mundo. Aqui é o Félix Júnior, do Rio de Janeiro. E aí, Henrique, tudo bom? Ontem foi um dia muito especial pra mim. Porra, gostei muito da galera aí falando meu nome. Foi, porra, muito legal mesmo. Hoje tô passando pra falar em relação aos faróis. Eu já usava, independente da lei. Então pra mim não faz diferença. Acabando a lei ou não, eu vou sempre usar, porque eu sempre, quando eu viajei, quando eu sempre viajo, eu utilizo os faróis. E ontem eu fiz até um teste, eu estava na estrada e parei com o carro atrás, colhei na traseira de um carro, rapidinho o cara visualiza, abre a brecha, que ele está com a velocidade mais baixa do que a minha, rapidinho visualiza e abre passagem. E os pedestres também facilitam a visibilidade, além de dar mais segurança para os pedestres. E eles pensam duas vezes antes de fazer uma travessia arriscada. Então é isso aí, meu camarada. Eu vou sempre usar os faróis, independente dali ou não. Falou? Um forte abraço aí para você, pro Lula, pro Vânia, pro Emerson, pro Perro Show, tipo Carlos. E não esqueça que segunda-feira tem a palestra do Carlos aí à noite, hein? Dia 5 do 9, galera. Não esqueçam. Participe, que vale a pena. Então, ficam tudo com Deus. Use o cinto de segurança, porque ele salva vidas. Um excelente fim de semana para todos. Fiquem com Deus. Valeu, Félix Júnior. O Félix Júnior é antenado, é ligado em toda a programação. Inteligentíssimo demais. O Jurandir tá mandando alô para você, viu, Félix Júnior? O Jurandir falou agora há pouco, né? E, Jurandir, sobre o cachorro que você transportou De grande porte no ônibus da Gontijo, cada coisa que acontece com motorista de ônibus, né? É só contando, ninguém acredita, tem que ver mesmo, né? Ainda bem que hoje tem um celular, tá mais fácil pro pessoal filmar, fotografar e depois compartilhar nas redes sociais e até contar aqui na rádio, né? O Jurandir contou que nosso tempo aqui, infelizmente, eu tenho que encerrar já o programa, né? Mas eu vou reprisar a sua participação daquela vez, viu, Jurandir? Contando do cachorro. Bom, o Jurandir transportou um cachorro fora da casinha, na poltrona do ônibus, né? O cachorro reclinou o encosto e viajou de boa. Foi o passageiro mais comportado do ônibus, segundo o Jurandir. E muita gente gostou demais, achou super interessante essa história que você contou aí, real, né? E recebi, depois que você contou isso aqui, Jurandir, relatos de motoristas que dizem que transportam de tudo que você pensar, de todo tipo de animal, principalmente na região da Bahia e em Minas Gerais. Que até galinha dentro de ônibus, o pessoal, sem gaiola, né? Galinha ali no colo, né? O pessoal já transportou. Depois que você contou a história do cachorro, teve vários outros que revelaram que já transportaram até galinha, né, nas viagens rurais aí, no interior de Minas e na Bahia. É cada coisa que acontece, né? O Bruno Lisboa Borges, de Miguel Pereira, está dizendo que é muito boa essa dica que você deu aí da contagem das crianças, viu? Ele achou interessante essa dica aí, né, de contar no total, é isso, né? Bem interessante mesmo. Bom, vamos para o último intervalo aqui, e na sequência... É, o Adilson está mandando aqui um abraço para o Eric e para o Geraldo Magela. Claro, um abraço a eles, sempre ligados aqui com a Rádio Ônibus também, o Eric e o Geraldo Magela, ouvindo a Rádio Ônibus. Ah, antes de encerrar, tem o Adam Bobazani, claro, não posso esquecer. Trazendo as informações aqui do mundo do ônibus, como eu anunciei agora há pouco, as notícias com muita credibilidade com o Adam Bobazani aqui na Rádio Ônibus. E você pode depois ver na íntegra, né? Ver fotos e ler na íntegra. Tudo isso no blog Ponto do Ônibus. Vamos com Adam Bobazani, gentilmente participando com a gente, trazendo as últimas informações do mundo do ônibus com muita credibilidade. Alô, Adam Bobazani. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus. A encarroçadora de ônibus Comil demitiu nesta quinta-feira, 1º de setembro, em torno de 850 funcionários da sede da companhia em Erechim, no Rio Grande do Sul. A companhia diz que sente a crise econômica brasileira e que por isso foi necessário ajustar a mão de obra ao nível de mercado. A produção de carrocerias, que estava parada desde segunda-feira, só retorna nesta sexta, em meio período, no turno da manhã. A encarroçadora de ônibus também deve cortar a produção de modelos urbanos momentaneamente, focando apenas nos veículos rodoviários e de fretamento. No início deste ano, a planta de Lorena, no interior de São Paulo, dedicada a ônibus urbanos, foi fechada por tempo indeterminado. As demissões causaram revolta. O Sindicato dos Metalúrgicos de Erechim, nesta quinta-feira, encaminhou o ofício ao Ministério Público do Trabalho de Passo Fundo, responsável pela região, afirmando que os cortes ocorreram sem negociação com o sindicato e sem critérios contrariando a lei. O sindicato informou ainda que a Comil desrespeitou o compromisso que havia assumido no termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho em junho deste ano, de que só demitiria depois de negociações. Em nota, a Comil informou que a medida é resultado da grave crise que o Brasil está enfrentando, com grande impacto no mercado de ônibus, que teve uma queda de mais de 60% nos últimos 3 anos. E que lamenta se somar a outras empresas que, diante desse cenário, também realizaram demissões, como não há condição de se manter o atual efetivo de pessoal, oficializou a reestruturação. A Comil ainda disse que na próxima semana vai dar o início a um trabalho de suporte na recolocação de trabalhadores que foram demitidos. Em torno de 900 pessoas ainda estão trabalhando na Comil, mas elas se dizem incertas em relação ao futuro, muitas inclusive já enviaram currículos para outras empresas. Além da queda de vendas por causa da crise econômica, a Comil também amarga um calote de R$44 milhões por parte do governo federal. Micro-ônibus do modelo Comil PA foram vendidos para o programa CRAC, É Possível Vencer, muitos dos quais usados nas imediações dos estádios da Copa do Mundo. O micro-ônibus possui tecnologia para recebimento de pessoas que dependem desse entorpecente, câmeras e até materiais médicos. A dívida foi contraída na gestão Dilma Rousseff e o governo federal ainda não pagou. Os 44 milhões de reais poderiam auxiliar a Comil, inclusive, a manter alguns funcionários. Mais detalhes dessa notícia você confere lá no blog Ponto de Ônibus. É com você, Henrique. Obrigado, Adamo Bazani. Acesse o blog Ponto de Ônibus e confira outras informações também. E essa notícia e outras mais na íntegra sempre, gentilmente, com muita credibilidade, Adamo Bazani. Esse momento muito triste, pessoas, famílias desempregadas. Agora, o calote do governo, né? O governo, em vez de ajudar, tem hora que atrapalha, né? Ao invés de ajudar o empreendedor, atrapalha demais. Meu Deus do céu, que calote, hein? Coisa já estava difícil. Aí com o calor do governo piorou a situação, né? É triste, porque ó, o pessoal, né, fica sem trabalho, a família, como é que fica? Né? É muito complicado. Tomara aí que... Só tem que melhorar, né, gente? Porque piorar, acho que não dá, não é? Onde nós já chegamos, pior do que já está, eu acho que impossível, não é? Impossível. Vamos embora. Obrigado pela companhia de todos. Uma ótima noite para você. Boa viagem. Com multa ou sem multa, pense sempre na segurança, né? Respeitando a sinalização de trânsito, utilize o farol aceso durante o dia, sim, é mais seguro, seja visto, é importante, e lembrar que os pesados são obrigados a utilizar o farol aceso, sim, tá? A gente às vezes esquece de falar disso, mas é obrigação, sim. Então foi muito importante a lembrança do Bruno aqui, Lisboa Borges, o Adilson Matos também reforçando. Os pesados são obrigados a utilizar o farol aceso durante o dia. Embora eu tenha visto também alguns veículos mais antigos, que já não vem de fábrica, o sistema onde você liga, né? O farol aceso, ligou o motor, liga o farol aceso também. O farol para ser utilizado durante o dia. Tem um veículo mais antigo, né? Os mais velhos, que a gente vê com facilidade rodando aí com o farol desligado durante o dia e até mesmo em rodovia. Eles, às vezes, eu acho que se esquecem desse detalhe importante aí do código também e acaba cometendo uma infração, não é mesmo? Então tem que manter ligado o farol aceso durante o dia, os veículos antigos, mais antigos, né? Os veículos pesados mais antigos, é melhor. Boa noite, obrigado pela companhia, ótimo final de semana, eu volto agora na próxima terça-feira. O programa nosso é de terça a sexta, com reprise às 15, às 20, às 23 horas e, excepcionalmente, algumas vezes eu estou ao vivo aqui à noite. Tchau, gente. Até o próximo encontro, se Deus quiser. They say Tilly was a good girl, never want to be late, complain, express ideas and her brain. Working on the night shift, busting up the tickets, you're gonna have to pay her if you wanna party. Mommy's little dancer's quite a little secret, working on the streets now, never gonna keep it. Quite an imposition, and now she's only wishing that she would've listened to the words they say. Poor Taylor, she just wanders around, unoffended by the winter winds, yeah. And she'll pretend that she's somewhere else, so far and clear. About 2,000 miles from here. Well, Peter Patrick, Peter Patrick's on the window. The sun is silhouette, won't let him. And poor old got nothing cause he's been falling. Somehow Taylor knows just where he's been. He thinks the same, you know, so he's gonna save his soul. Now that Saturday's gone, sometimes he thinks that he's on his way. But I can see. Thank you.